I'm the key figure in an ongoing government charade. The plot to conceal the truth about the existence of extraterrestrials. It's a global conspiracy, actually, with key players in the highest levels of power, and that reaches down into the lives of every man, woman, and child on this planet. So, of course, no one believes me. I'm an annoyance to my superiors, a joke to my peers. They call me Spooky. Spooky Mulder, whose sister was abducted by aliens when he was just a kid and now chases after little green men with a badge and a gun, shouting to the heavens or anyone who will listen that the fix is in and the sky is falling. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago LaMônica e hoje o assunto é secreto, só com autorização do governo para você poder ter acesso a ele. Hoje vamos falar sobre Arquivo X, ou melhor, vamos tentar, né, porque a gente não teve acesso a tudo. Para comentar sobre esse tema comigo, tá aqui ao meu lado, como sempre, o senhor Alexandre Luiz. Eu não confio em ninguém. Nem deve, cara. E ao meu outro lado também, como sempre, o senhor Warley Bonanno. Olha, eu não quero acreditar, eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito bom. Ah, esse garoto é bom. Também, como sempre, aqui com a gente, senhor Davi Garcia. Fala aí, rapaziada. Dizem que a verdade tá lá fora, mas a mentirada vai ser contada aqui dentro do podcast. E tá aqui hoje com a gente, nosso convidado, o senhor Thiago Miro. Olá, olá. Obrigado pelo convite. Falar da melhor série de todos os tempos e sempre negue tudo. O pessoal acabou todas as frases chavões, eu tive que pegar uma que quase não aparecia. Isso mostra que você é um daqueles caras que conhece muito, porque foi buscar uma que ninguém lembrava. É, rapaz, eu já assisti duas vezes todos os episódios e tô atualmente na primeira temporada pela terceira vez. Olha que legal, também tô na primeira temporada, empatamos. Só que a diferença é que o Thiago tá na primeira temporada faz uns 4 meses, mas... Não, e pela primeira vez, isso que pior, né? Mas antes de entrar no cast, vamos a esse recadinho bem importante, bem legal, hein? Senhor Alexandre Luiz, a gente tem uma novidade para o nosso público, não temos, não? Pois é, agora nós reformulamos aquela nossa lojinha do Cine Alerta e agora estamos funcionando de uma outra forma. Novo formato, novo estilo, novo tudo. É, agora nós somos um guia de compras, que é voltado especialmente para o público do nosso site, para os nossos ouvintes, né, para os nossos leitores. Exatamente, né? Para você que está aí agora ouvindo isso. É isso aí. E é, cara, é muito legal, porque você entra lá, www.cinealerta.com.br/loja, e você vai dar de cara com uma infinidade de produtos. Que entre eles estão filmes, séries, livros e quadrinhos. Tudo que você aí gosta de consumir, que a gente sabe. E só coisa boa. Só que a gente não vende. Isso. Ah, aí é que tá o destaque. Você clica no produto e é redirecionado imediatamente para a loja que tem esse produto disponível. Exatamente. As nossas lojas são a Saraiva e o Submarino. Ponto, né? Frio, Walmart. A loja que tiver o produto que a gente quer que você adquira. Porque qual que é o diferencial? Você não vai lá e simplesmente achar um produto lá, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Tarado. Não. É aqueles produtos que tá lá, é dica nossa pra vocês, é só coisa boa, você não vai achar bobeira lá. É, e o melhor, né, a maioria dos produtos ali, você encontra com preços que você não encontra normalmente em outros lugares. Exatamente. É, então tem lá boxes, tem filmes em Blu-ray, filmes em DVD, séries em Blu-ray, séries em DVD, ótimas graphic novels pra quem tá colecionando, porque finalmente, né, no Brasil a gente tá tendo bons lançamentos de graphic novel em Exatamente. Qualidade de apresentação bacana, com capa dura, papel bacana. Então tá tudo lá, é só você clicar no produto que você quer e fazer a compra. Molezíssimo. É diferente daqueles sites que você entra de desconto. Quando você entra nele, vem 2.730 tipos de pop-ups e banners te dando boas-vindas. É. Que você não sabe onde clica. Daí você acha um desconto, clica, cai na loja, não sabe onde foi parar. Não tem isso. Nossa página limpinha. Só o produto lá, você clicou, vai direto para a página do produto. Você não vai cair na loja e ter que procurar o produto lá. Uhum. Você vai direto nele. Então é mão na roda. Entra pra facilitar lá. Facilitar a vida dos nossos amigos que curtem cultura pop, que querem aumentar a coleção aí, né? Que querem colocar coisas boas na coleção, né? Porque a gente Exatamente. Também não vai colocar qualquer coisa ali pra você. É, se tá lá, pode confiar, porque a gente assina embaixo que é de qualidade. Ou o conteúdo é bom, ou extra é bom. É bom, é bom. Não vai estar bobeira lá, não. Não se preocupe com isso. Entre lá, www.cinealerta.com.br/loja e divulgue pro pessoal também, porque assim como a gente está ajudando você, você pode estar ajudando outras pessoas a apresentar esse serviço para eles. Pois é. Se você tiver sugestão para mandar, fala, ah, adicione tal linha de produto, faça tal coisa, mande, porque a gente vai ler. A gente pode não usar, mas a gente vai ler. É, mande sua sugestão para alertavermelho@cinealerta.com.br, que a gente anota aqui e avalia, né, se faz parte do nosso público. Senhor Alexandre Luiz, vamos falar de Arquivo X. Mas, se por um acaso, alguém que está ouvindo esse cast ainda não sabe o que é Arquivo X, explique para eles, por favor. Bom, Arquivo X foi uma série criada pelo Chris Carter, né? No comecinho dos anos 90. Pelo outro foi um gênio. É, tá, a gente chega lá. No comecinho dos anos 90, né, o piloto foi ao ar em 93. Aliás, né? A gente tá gravando esse podcast aqui porque a série completa esse ano 20 anos. Pega essa, hein? Pois é. O Chris Carter, ele começou a carreira escrevendo alguns episódios de séries, alguns episódios de séries de humor, inclusive. E aí ele chegou na Fox e falou, olha, eu queria ter uma chance aí pra escrever alguma coisa e produzir um seriado e tal. E a Fox falou, não, beleza, você tem alguma ideia? Ele falou, tem. Aí ele apresentou a primeira versão de Arquivo X pra Fox, e a Fox não gostou, rejeitou na primeira vez. Né? Aí ele foi lá, chegou em casa, reescreveu todo aquele negócio e apresentou de novo pra Fox, aí o estúdio acabou aprovando a produção do piloto. O grande lance é o seguinte, né? O Chris Carter, pra quem não sabe, além de ser o criador de Arquivo X, ele foi criado na Califórnia e ele era surfista. Tudo a ver, né? É, tudo a ver. Então, da cabeça do surfista ali, começaram a sair várias ideias. A principal ideia era a seguinte, ele era um cara que ele cresceu assistindo Twilight Zone, né, que era Além da Imaginação, e Kolchak, The Night Stalker, né, que no Brasil chamava Kolchak e os Demônios da Noite, que era um seriado dos anos 70 que durou só uma temporada e mostrava um jornalista que perseguia lendas urbanas, né? Então ele ia atrás disso para poder fazer as matérias no jornal e tentar descobrir se aquilo era verdade ou não. Além de toda essa influência dele, né, dos seriados antigos de terror, ele sentia uma necessidade, porque na época não tinha nada na televisão americana que fosse realmente de terror ou ficção científica, mas não ficção científica tipo Star Trek, né? Uma ficção científica mais voltada pro terror mesmo. E na época, tinha acabado de sair, em 91, Silêncio dos Inocentes. Então a ideia do Silêncio dos Inocentes, você ter um agente do FBI, perseguindo um criminoso e tal, ele resolveu pegar toda aquela ideia do sobrenatural e jogar nas costas do FBI a missão de sair por aí tentando descobrir esses casos, né? E é bem interessante, porque além de tudo isso, uma outra série tinha estreado ali no comecinho dos anos 90 também, que ela não era de terror, mas ela tinha uma atmosfera sombria, uma atmosfera de suspense, acabou ajudando muito na concepção do Arquivo X, até por conta do elenco, né, que foi Twin Peaks, do David Lynch. Que inclusive o David Duchovny fazia um travestino. Exatamente, ele fazia um agente, um cross-dressing, né? Não é um travesti. Isso, é, tipo, verdade. Era tipo Laerte. Como é o Laerte, pronto, exatamente. E ele fazia esse agente do FBI, não, agente do DEA, aliás, que era cross-dressing e que aparecia no Twin Peaks sempre vestido de mulher. Mas antes disso, é até interessante que o David Duchovny, ele tem um histórico de tarado, né? Sim, o David Duchovny, ele já participou até de produções pornográficas. É softcore, né? Ele fazia, antes de Twin Peaks, ele chegou a fazer um seriado de TV, que era softcore, e mesmo durante o Arquivo X, ele gravou alguns filmes desse seriado que foram saindo esporadicamente, assim. Aí no próprio Arquivo X eles brincam um pouco com isso, dele ser meio viciado em pornografia e tal, né? E depois... brincar não, né, cara? O Mulder é completamente viciado em pornografia. É muito legal, assim, tipo, é muito constrangedor que ele acha super normal, né? Tem um episódio, inclusive, que é um barato, que ele tá falando com a Scully no telefone público, e tá chovendo e tal, e ele falando pra ela, ela tá numa missão numa outra cidade, ele falando pra ela, não, eu tô vigiando um cara aqui, não sei o quê. Aí ele dá uma dica pra ela resolver o negócio. Na hora que ele desliga o telefone, se assim, ele sai da cabine telefônica e vai atravessar a rua, se assim, ele tá entrando no cinema pornô. Pouco ligeiro. Posso fazer outra citação também de outro episódio? Já até sei qual que você vai falar. É o de que ele troca de corpo com o cara. Que, cara, tem um episódio em que ele troca de corpo com um agente um agente não, um funcionário da Área 51. E quando ele vai pra casa do cara, né, fingindo ser ele, ele senta na poltrona do cara e começa a ver filme pornô, pô, na casa do cara. Aí ele dorme assistindo filme pornô, a mulher dele sai de manhã, né? Aliás, é a filha dele que vê, se não me engano. Passa, não me recordo bem. Não, acho que é a esposa que reclama. Ah, chega em casa tarde, em vez de ir pra cama e tal, vai ficar vendo pornografia. Porque o marido dela, de verdade, não costumava ver, né? E a mulher se revolta quando vê. E tem também o famoso, né? Que ele chega, que ele fala pra Scully, olha, Scully, aquelas revistas que você achou não são minhas. Ela, ah, que bom, que eu guardei junto com os vídeos e as outras revistas que também não devem ser seus, né? Agent Mulder, I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you. Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded? So who did you take off to get stuck with this detail, Scully? Actually, I'm looking forward to working with you. I've heard a lot about you. Oh, really? I was under the impression that you were sent to spy on me. Apesar da Fox ter aprovado o roteiro, eles não botavam muita fé, não, né? Não tinha nada parecido na época, então eles não tinham muito, muito parâmetro pra falar, nossa, isso vai ser um sucesso. Claro O que tinha em questão é que Arquivo X era completamente sério. Ele ia pegar... Acho que foi o primeiro seriado que tratou a vida alienígena sem rolar comédia, né? Sem galhofa. Seriedade, pô. E aí o bacana é que... Quer dizer, bacana não, né? Não é tão bacana assim pro coitado do Chris Carter e pros produtores. É que durante a primeira temporada, as críticas do jornalismo especializado caía descia o pau em Arquivo X, sabe? Tipo, tinha jornal falando que era uma versão for dummies de Twin Peaks. Tinha jornal falando que a série não ia durar, não ia passar da primeira temporada. Tinha gente falando que o conceito era bacana, mas a execução não. Né? Então, no começo, assim, foi um começo bem difícil pra série. Mas ela conseguiu angariar fãs, né? E ela conseguiu angariar uma base de fãs muito forte, que foi o que manteve a série no ar aí por muito tempo, inclusive meio que contra gosto do próprio Chris Carter, que queria ter encerrado a série na quinta temporada. Essa crítica da época, ela tem lá a sua razão, cara. Porque se você olhar, assim, os primeiros episódios ali, os 8, 10 primeiros episódios da primeira temporada, eles não chegam ao nível dos episódios da segunda e terceira, porque eles são muito mais bem feitos, sabe? Até a qualidade da imagem, você percebe que é melhor. Mas eu gosto, o piloto, por exemplo, eu acho um piloto que na época, se eu tivesse assistido, cara, essa série teria, eu comprava a ideia da série com esse piloto, sabe, esse piloto é muito bom. Oxi, cara, e assim, eu particularmente, eu só assisto seriados baseados no primeiro episódio, que é tanta série pra assistir, que se o primeiro episódio não me pegar, cara, eu desisto logo, e tipo, o primeiro episódio de Arquivo X já fala tudo sobre o que vai ser o seriado. Mistério, alienígenas, conspirações, tem de tudo, cara. E o ritmo é muito bom, né? Ele é bem assim, tipo, vamos investigar e não sei o quê, e começa a acontecer umas coisas, os caras estão andando numa rodovia, né? E eles têm aquele negócio do que eles chamam de tempo perdido, né? Desde o primeiro episódio você já percebe o envolvimento com alienígenas, você já sabe que Mulder tem costa quente no governo, você já sabe que o governo tenta impedir algumas investigações dele, você vê toda uma conspiração que se constrói em volta para proteger o segredo da existência dos extraterrestres. Porra, episódio piloto perfeito, cara. E tem mais, né? Você tem a figura do vilão já apresentada no piloto, e ele vai crescendo aos poucos. E é um vilão, assim, que é aquele típico vilão que todo mundo adora odiar, né? Que é o canceroso, né? O Cigarette Smoking Man. Isso, que ele fica, cara, 2 milhões de episódios sem dar uma palavra. Mas só a interpretação do cara, você já sabe que ele vai ser o malvado. E o legal também é frisar que no começo, a Scully, quando ela é destacada ali pra atuar junto com o Mulder, ela é destacada como uma espiã, sabe? Caras, ó, você vai lá, você vai vigiar ele. Porque se as coisas que esse cara faz não tem fundamento, você tem que desacreditar ele pra gente encerrar essa divisão aí do FBI, porque isso daí é caro pra gente e não tá levando a nada. O que eu entendi ali é porque, como o Mulder tinha costas quentes no governo, uhum. eles faziam aquilo para manter o arquivo. Eles conseguiam que os arquivos X, explicando, os arquivos X eram arquivos de crimes que não tiveram explicação, não conseguiram explicar cientificamente. Como não tinha uma letra para classificar, né? Que eles botavam assassinato, letras, se fosse em português, uhum. né? E como não tinha uma classificação, era arquivo X. Deixa eu ver que bonito, né? É, eles explicam isso no episódio de flashback lá, que tem o cara que criou o arquivo, que inclusive é o ator que fazia o Kolchak no seriado dos anos 70 lá. E aí a mocinha que trabalha com ele fala, ah, tem esses arquivos aqui que ninguém conseguiu resolver e todas as letras do alfabeto já tinham sido usadas, a única que... a próxima que vinha na lista era o X, assim, tipo, nada pra justificar e resolvi colocar nesse arquivo X. Aí cria o nome ali. E você vê que tudo que a gente tá falando aqui é basicamente coisa do primeiro episódio, do piloto do seriado. 40 minutos que tem coisa pra caramba. É, não, e o bacana é que, por exemplo, esse negócio da Scully, tanto que na primeira temporada, a maior parte dos episódios terminava com ela mandando um relatório, né? Porque ela era cética da coisa, tipo, ela não acreditava em nada daquilo, e o Mulder totalmente, né, crédulo. A Scully, né, a Gillian Anderson, que aliás tem que abrir um parênteses aí, que ruiva linda, cara, espetacular. Ela só é estranha na primeira temporada, quando ela tá com aquele penteado que parece um capacete, né? Mas, cara, eu consigo achar bonita ela gordinha na primeira temporada e com penteado estranho. E não, não... É isso. Tipo, mas sabe? Com ela toda descabelada no primeiro filme, meu irmão, que ruiva. Ela realmente é muito bonita. Ela tem um rosto bonito, tem uma beleza clássica, né? Tem uma... Não é aquela beleza artificial, assim, tipo, ela é bonita sem precisar de muita coisa. Tanto que agora, em Hannibal e aquela The Fall lá, porra, tá uma coroa e tá uma coroa inteirona, tá uma coroa bonita, sabe? Sim, a personagem dela, né, a Dana Scully, ela é uma médica cientista, né? Então tudo pra ela tem que ter comprovação científica ou ela não acredita de forma nenhuma. E ela foi contratada, ela já era funcionária do FBI, mas foi designada a trabalhar com o Mulder de modo a desacreditar o trabalho dele pra que eles tivessem um motivo pra acabar com os arquivos. É, e por isso que todos os episódios, a maior parte dos episódios da primeira temporada, ela terminava mandando um relatório, falando, é, realmente, não tem explicação, mas tudo que foi feito pra poder explicar, a gente tentou e tal. Então ela aos poucos, mesmo sem acreditar em alienígena, né, sempre buscando a explicação científica e lógica pra coisa, ela acaba entendendo que existem coisas, né, que não dá pra ser explicado. É, mas na primeira temporada ela leva uma sorte do caramba, né? Porque sempre que acontece as coisas sobrenatural, ela nunca tá perto, né? É, isso daí não é só na primeira, né? Isso vai longe. Até o Mulder sair, até o David Duchovny sair do seriado, que é quando ela passa a ser a believer, né? É. Ela não acreditava em nada, sempre com certeza. When convention and science offer us no answers, might we not finally turn to the fantastic as a plausibility? What I find fantastic is any notion that there are answers beyond the realm of science. The answers are there. You just have to know where to look. And that's why they put the I in FBI. E Arquivo X, ela foi concebida como um seriado que ele teria uma mitologia própria, que seria aquela coisa da invasão alienígena, né? Mas teria também os episódios standalone, fechados, né? É como muitos seriados depois disso a gente vê, e eu acho que o mais influenciado aí foi o Supernatural, né? Porque o Supernatural é uma história contínua de episódios fechados, sabe? Mesmo tendo problemas se resolvendo naquele episódio, há uma continuidade da série. Inclusive tem episódios lá na frente em que ele relembra de fatos que ocorreram em episódios fechados. É, depois dos anos 90, assim, isso acabou sendo utilizado até em Smallville, Buffy, Angel. Né? Só que Buffy, Angel e Smallville nas primeiras temporadas, eles fechavam assim, né? Tipo, era a mitologia da temporada. Aí resolvia aquilo numa temporada, na segunda já tinha um vilão novo, e aí mudava tudo. É, se eu não me engano, chamam isso de o Monstro da Semana. É, o Monstro da Semana. Que justamente por conta de Arquivo X, né? Porque tinha o Monstro da Semana. E na primeira temporada a gente já tem ótimos Monstros da Semana. Isso, a mitologia do Arquivo X era principalmente ali nos 2, 3 primeiros episódios e últimos também de cada temporada. O que eu fico imaginando na época que deveria ser horrível você encerrar, sei lá, a segunda temporada com o episódio Anastasia, que eu acho o melhor episódio de toda a série, e ter que esperar um ano pra ver a continuação. Cara, que tortura. Eram cliffhangers, assim, de uma temporada pra outra, que eram, tipo, tem da terceira pra quarta, que o Mulder se mata, né? Uhum. Aí, mas tipo, eles têm um código de nunca matar o alienígena, porque pelo menos na primeira temporada, todo monstro da semana ficava vivo no final. Ah, tipo, não era todo, não. Alguns sim, outros não. Tipo, o Tum fica e volta na primeira temporada mesmo. Isso. Você fala, morreu. Daí, tipo, vai acabar o episódio, a câmera aproxima, pum, ele abre o olho, tá ligado? Uhum. E isso era uma coisa que eu achava, que eu acho também muito interessante em Arquivo X, e que eu não lembro de ver em outro seriado, é que o final nunca era feliz. Eles nunca resolviam um problema. Eu não sei de onde teve um relatório da Scully que ela falou que o Arquivo X era a divisão mais eficiente do FBI, que tinha 75% de resolução dos casos. Vocês fazem quando não tá passando o episódio, vocês resolvem, né? Não, mas aí é fácil, né? Tipo, a resolução do caso é: esse caso não tem solução. É, se for por aí, realmente. Mas realmente prender o bicho, matar alguma coisa, era raríssimo, cara. É, mas acontecia, depois da primeira temporada acabou acontecendo. Agora, logo na primeira temporada, assim, a gente já vê do que a série é capaz no terceiro episódio, que é o que apresenta o vilão Toons, né? Que era aquele cara que esticava o braço lá, não só o braço, né? Ele tinha uma fisiologia que permitia ele entrar em buraquinhos pequenos e matar as pessoas pra poder roubar o fígado, pra fazer um negócio de bile lá, pra ele poder... Ele tinha uma característica, uma mutação genética que fazia com que ele hibernasse por 30 anos. Na bile. Na bile. A cada 30 anos ele tinha que sair, matar, pegar o fígado de 5 pessoas pra poder fazer todo o ninho dele pra ele poder ir lá e hibernar por mais 30 anos. E aí o Mulder chega, né, querendo resolver o problema, ó, o assassino da gente é esse cara que cometeu esse crime aqui há 100 anos atrás. Como é que os caras iriam acreditar? Aí a Scully, com aquele jeitinho dela, né, Mulder, você quer que eu acredite? Ela sempre começava assim, né? Mulder, você quer que eu acredite que esse cara... Mulder, você quer mesmo que eu acredite? You're not suggesting that a headless body kicked his way out of a latticed morgue freezer, are you? And are you suggesting that Arthur Grable is not dead? Are you suggesting that I go before the violent crime section and present a profile declaring that these murders are done by aliens? Mulder, are you suggesting that the military is flying UFOs? What you're saying is this man Rappo is leaving his body and floating around town killing people? So are you still subscribing to the sheriff's claims of a possession? You don't honestly believe this is some kind of an extraterrestrial. And you suspect what? Bigfoot? Mulder, what are we doing here? Sempre, cara, tem hora que dá vontade de dar um tapa. Acredita, porra, tá vendo que é verdade? É, esse episódio também é bacana, porque ele foi o primeiro da série escrito pelo Glenn Morgan e pelo James Wong, que depois vão assumir Millennium, quando Millennium estreia lá na terceira temporada de Arquivo X. Mas eles eram ótimos roteiristas, eles criavam umas histórias que tinham um senso de humor muito particular, e que depois que eles saem, quem acaba ficando com esse cargo, né, de fazer histórias com senso de humor assim muito, muito, muito particular pra série, é o Vince Gilligan, né? Humor negro, né? Às vezes era até meio pastelão, assim. O Glenn Morgan e o James Wong, eles tinham episódios, cara, que era hilário, sabe? É, na segunda temporada tem um episódio, que esse, na verdade, é escrito pelo Chris Carter, né? É de um verme que, na verdade, é um homem. É um verme que assume a forma humana. E, assim, é um dos episódios mais nojentos da série. Porque o Mulder entra no esgoto pra pegar o cara e, tipo, E aí tem um senso de humor, assim, é uma criatura muito estranha, você acaba rindo da situação de tão absurda que é do Mulder entrando no esgoto e com a água cheia de bosta, sabe, batendo na... Eu sei qual é, cara. Não, e assim, você vê aquela coisa sólida em cima da água, E é feito de uma forma, assim, pra ficar meio galhofa, sabe? Mas propositalmente, né? Não é uma coisa que ficou galhofa porque é mal feito. Não, ele tem essa função, né? Tem outro detalhe muito foda também do seriado, é que ele é filmado no Canadá. É. E isso é que dá todo aquele clima sombrio do seriado. No Canadá é mais frio, tem menos... Dependendo da época do ano, você tem menos luz, você tem muita neblina, sabe? Que é aquele negócio sombrio pra eles poderem usar a lanterninha, você ter aquele raio de luz na neblina. É, isso é uma coisa também que eu até deixei anotado aqui, né? Isso eu tive que anotar porque eu não posso esquecer de falar isso. Uma das coisas mais bacanas de Arquivo X é a qualidade da direção de fotografia da série. A série foi rodada em 35mm, o que não é tão incomum assim, porque na época até sitcom era rodada em 35mm, mas com muito pouca luz. Até nos extras do DVD tem os caras falando assim e tal, e aí aparece um dos três pistoleiros, né, dos pistoleiros solitários lá. Sim. Ele fala, era tão pouca luz no cenário assim, que a primeira vez que eu fui filmar, a hora que eu entrei assim, que eu vi aqui, eu falei, nossa, os caras nem ligaram as luzes ainda, vou pro meu trailer. Aí os caras, não, pô, vai começar, mas assim, sim, sem luz, sem luz. Isso tudo ajudava também a deixar mais crível, sabe, os monstros e tudo, porque com pouca luz facilita pra você fazer os efeitos especiais ficarem reais. E tem todo o lance também de você trabalhar toda a série, por exemplo, os episódios de conspiração, uhum, você trabalhando toda essa sombra, né, personagens na sombra, você vê muitos personagens em contra-luz fazendo só a silhueta, né, então o mistério tá naquilo que você não vê, né? O próprio episódio que você citou, do cara da Billy, ele tá no escuro quando você só vê o olho amarelo dele brilhando. E esse episódio tem um efeito legal, que eles deixam o fundo preto e branco e o cara que ele vai matar colorido, sabe? De umas coisas pra época difíceis de serem feitas, eles conseguiam fazer de uma forma bacana, sem ficar forçado. Hoje envelheceu bem. Muita coisa não, mas muita coisa envelheceu bem ali. Esse lance do, vocês falaram da gravação ser em Vancouver, né? Foi meio sorte também, né? Porque na época a Fox ainda não apoiava no início da série, não apoiava assim a ideia toda de Arquivo X, e eles queriam cortar custos, né? E por isso, esse foi também um dos motivos de que a série passou a ser gravada, começou, né, a ser gravada lá em Vancouver, justamente para reduzir custo. Mas o negócio acabou trazendo um benefício extra, que foi justamente esse que vocês citaram, de trazer uma ambientação mais naturalista, né, para as histórias, aproximando mesmo, por mais bizarras que fossem, uma coisa que fosse, passasse uma noção de plausibilidade, né, para o espectador. Uma coisa que realmente, caramba, eu podia ter um vizinho assim, né, de repente, uma anomalia esquisita, um cara que, né, arranca a orelha fora, arranca o dente e se alimenta dos outros. Então foi uma sorte, mas que também não foi só, eles fizeram isso visando uma diminuição de custos, mas acabaram ganhando muito em termos de qualidade como reflexo para dentro dos roteiros que eram explorados, né? Então foi um duplo acerto aí, né? Sim, e essa plausibilidade que você falou, ela é reforçada também porque Arquivo X, ela foi vendida como uma série baseada em documentos reais, né? Vazados. No piloto, inclusive, aparece, né? Esses caracteres que você vai ver a seguir é baseado em documentos reais. Sim. E depoimentos e tal. Isso daí eu acho meio besta, na verdade. Eu lembro que na época de Arquivo X sempre foi, né, a primeira, assim, eu gosto muito de série, mas a primeira série realmente que fez seguir, assim, esse mundo de seriados e tal, foi Arquivo X. Antes eu via ocasionalmente um episódio ou outro de alguma série, mas não seguia. Arquivo X foi a primeira que me fez ter essa paixão, assim, por acompanhar. Depois eu até conto um caso aí que aconteceu comigo, porque na época de Arquivo X não existia internet, né, a gente não tinha essas facilidades de hoje. A gente dependia realmente da exibição no Brasil. Oh, depois eu tinha que ver dublado, Eu tinha que ver dublado, e a Fox chegou a passar com legenda também, mas grande parte das vezes era dublado. Depois eu conto uma historinha curiosa sobre a minha relação com Arquivo X durante uma temporada dela. Mas o que eu queria falar é que Arquivo X foi o primeiro sci-fi, esse grande apelo popular, que não precisou situar suas histórias no futuro, né? É uma série passada no presente, mesmo explorando as conspirações que vocês já citaram antes, envolvendo os alienígenas, mas também explorando os monstros da semana, com coisas assim que, caramba, podia existir realmente uma mutação genética, né, por algum motivo, uma experiência que alguém fez lá atrás, e acontecendo hoje, nos dias de hoje, né? Então essa era o grande diferencial também, né? Não era um mundo totalmente alheio ao que as pessoas vivenciavam realmente quando assistiam. Então imagino que isso também foi um dos fatores que fez com que Arquivo X se tornasse tão popular, né, e tão querida pelo público. E tinha algumas explicações da Scully e do Mulder, né? Assim, explicações científicas da Scully e as explicações baseadas em lendas do Mulder, né? Muitas dessas explicações do Mulder, elas eram baseadas em algumas teorias e em algumas lendas. Tipo, tem um episódio lá que fala do demônio de Nova Jersey. Isso, excelentíssimo. Episódio muito bacana, que é outro também que o final fica vivo, né? O que é o demônio ali acaba ficando vivo. Na verdade, o filho, né? O filho, demônio, que seria da... O que aterrorizava era um casal, eles acabam descobrindo, né? E esse episódio é bacana. Pode dar spoiler? Lógico, porque, na verdade, série de 20 anos, cara, não existe. Porque, na verdade, eles descobriram que o casal ali, o que eles acreditavam ser o demônio de Nova Jersey, eram ainda remanescentes da espécie humana Neandertal, cara. Eram primitivos e tal. vivem como animais, né? Morre o macho, né? Morre o homem. E aí fica a fêmea. O Mulder persegue ela, né? Tem a cena dele perseguindo ela lá pela cidade, não sei o quê. E ele acaba... Ele fica triste porque ela morre, sabe? Tipo, ele sabe, ele entende o que ela é. E aí quando a polícia entra e mata ela e tal, ele fica putaço, assim. Tipo, ele acha um absurdo. Ele, porra, era um, né, uma pessoa e tal. E aí depois acaba o episódio com essa criança ali, né? No meio do mato. Ali, todo mundo achando que talvez ela pudesse voltar num episódio futuro, né? Mas acaba num... Nunca mais? É, não, não volta. Ah. É, mas aí fica essa lenda que até é bacana. É, aí tem, eles usaram até o chupa-cabra no episódio. É verdade, cara. Eu teve episódio com chupa-cabra também, e que me remeteu muito à época que o chupa-cabra... Teve aquele boom do chupa-cabra no Brasil, que eu tinha um medo absurdo, cara. Pô, mas tem episódios de Arquivo X que são assustadores, né, realmente. Ah, tem um que aí... é o episódio banido de Arquivo X, né, que ele foi exibido só uma vez na TV nos Estados Unidos, Home. Que é o Home. Esse episódio é um dos meus preferidos. E aí a gente pode, inclusive, começar a falar, né, dos episódios assim que... Meu, nada consegue explicar esse episódio, assim, o nível de insanidade do roteiro desse episódio e como esse episódio é bem feito, né? Como que a atmosfera sombria desse episódio é quase cinematográfica. A cena inicial dos caras enterrando o bebê, a iluminação daquela cena, os caras em contra-luz, sabe? Você consegue definir que são pessoas desfiguradas, mas não consegue enxergar direito, assim. E a cena é muito tensa. Putz, é fantástico. E depois você fica sabendo que os caras eram 3 irmãos, que na verdade um deles era irmão e pai ao mesmo tempo, né? E tem um detalhe daí, né? Que a primeira versão do episódio, que não chegou aí ao ar, mas ela tá disponível na internet pra download, é que na primeira versão eles enterravam o bebê ainda vivo, né? Iam tapando chorando, de terra, né? Chorando. E quando dá a última pá de terra, o bebê se calava, né? Aí o pessoal, não, cara, isso tá forte demais. E coloca, enterra o bebê, ele já tava morto, né? Mas aí, depois no exame, a Scully, ela fala que encontrou terra dentro do... da narina do bebê, né? O que leva a entender que ele tava vivo ainda na hora da morte. É, na verdade fica bem implícito que o bebê tá vivo, porque o último take da pá jogando a terra é o ponto de vista do bebê, né? Sim, é o ponto de vista do bebê, né? E se tem aquele ponto de vista é porque ele tava com ele aberto. É, e putz, esse episódio é espetacular, assim. A cena dos caras matando o xerife, a mulher dele, é uma das coisas mais assustadoras e mais fortes que já passou na TV. E olha que a gente tá falando de TV aberta, hein? A gente não tá falando de TV a cabo, não é série da HBO, Showtime, não. Isso daí era série. Mas é por isso que ela foi censurada, principalmente porque ia ser violento demais pra passar na TV, né? Você tinha ali uma mãe, que ela era um toco, né? Ela não tinha pernas e braços, vivendo com 3 homens, que a gente acaba descobrindo que eram 3 irmãos que tinham relações sexuais com a mãe, e aquele filho era filho dele, né? Da relação deles. E eles só eram tão deformados porque tudo ali ocorria entre família, né? E que era desde muito tempo, assim. Tipo, depois descobrem lá que gerações. A família... Gerações, né? Por isso que eles só podiam... só se relacionavam entre eles, assim. Você e aí... acha estranho a família Lannister ainda, hein? Cara, ali é finha, cara. Família Lannister é... Tipo... Esse episódio nem envolveu paranormalidade, né? Só envolveu esse caso bizarro mesmo. E mais um também que não teve solução, né, cara? Que quando eles vão lá pra querer prender mesmo, o cara... conseguiu fugir com a mãe no porta-malas. É, nossa, e aí a hora que ele abre o porta-malas e entra dentro do porta-malas e fecha, né? Puta. Sim, sim. Não, e um destaque também desse episódio é a trilha sonora, tipo anos 30, anos 40, sabe? Uhum. É espetacular. Tem um outro também que eles conseguiram censurar a tempo, né? Mas assim, fica muito implícito o que era. Que era o cara que tinha fetiche por... cadáveres. Ela, hein? É, mas assim, tipo, no episódio ele só corta o cabelo lá e não sei o quê. Mas deixa muito implícito que ele fazia sexo com os cadáveres. Um pouquinho mais, assim, de imaginação e você consegue ver que realmente o cara não cortava só o cabelo dos corpos, não. Ele... Até porque ia ser demais mostrar na TV, né? O cara em cima... Não, é que só os movimentos que no Band Privé, sabe? É, não, mas aí... ia ser demais, não, no roteiro era, sabe? Aí os produtores falaram, não, isso daqui vocês não vão colocar, não. Você pode diminuir isso aí, porque não vai rolar. Mas a primeira cena do cara, ele tá lá, ele é um caretaker, né? Cuidador. É, ele cuida de embelezar o cadáver, né? E aí é o exumador. É o exumador, isso. Ele cuida ali e tal. E ele trabalha pra um cara, que é o dono ali da funerária. E é a cena antes dos créditos, né? Ele tá, o cara que é o dono da funerária abre a porta lá e ele levanta. E ele tá sem camisa. Mas sabe que... Sabe o que é mais interessante desses episódios? Esses mais, com um tom mais forte, assim, mais sério e mais ousado também, né? Uhum. Que mostra como o Arquivo X soube navegar, né? Com, embora seja, a gente pense em Arquivo X como uma série de gêneros sci-fi, ela sempre soube navegar pelos mais variados, né, de gêneros, né? Ela soube fazer drama, soube fazer comédia, soube fazer terror, horror, suspense. Então, é raro, né, você ver, mesmo passados aí 20 anos desde a estreia da série, a gente não viu nenhuma outra série que navegasse tão bem assim por tantos gêneros diferentes, né? Tem um episódio lá do Vampiro que é escrito pelo Vince Gilligan que é genial. Que é o Bad Blood, se não me engano. Bad Blood, isso mesmo. Pô, esse episódio, eu não conseguia parar de rir. Tem o das cobras também, né? Que o Mulder vai mexer com cobras. A Scully diz que não sabia como era. Ela tem uma dúzia de amigas que lhe ensinariam muito bem a mexer com cobras. É, essas sacadinhas de humor, até no episódio Home tem, né? Quando ele tá empurrando o porco lá, que ele fala... Scully, nossa, que bizarro, cara. Você pensaria mal de mim se eu dissesse que eu estou começando a ficar excitado? O cara empurrando, o cara tava empurrando um porco com um quadril, sabe? É muito bizarro. O Mulder tinha umas sacadas, assim, ele tinha um humor muito cínico, né? Um humor muito seco, cínico e sarcástico. Tem um episódio muito espetacular também, que ele é inspirado naquele filme, A Coisa, que é o Terror no Gelo. É da primeira temporada, né? É da primeira. Ah, eu lembro desse. Temporada tem vários episódios. Só que ao invés de ser um parasita, como ser o parasita na coisa, nesse caso é um verme alienígena. Não é um verme alienígena, é um verme pré-histórico. Ele tava enterrado há muito, né? Isso, é. Ele é tipo o sangue do dinossauro no mosquito na pedra do Jurassic Park, tá ligado? É, eles descobrem um negócio lá. Esse episódio tem o Sander Berkeley, né? Que é de Nikita, né? O chefe da Nikita lá nas primeiras temporadas. Pô, tem até aquela mulher que fez Desperate Housewives também. A Felicity Huffman. Felicity Huffman, né? É. They call me Spooky. Spooky Mulder. Pô, e, engraçado, eu não sei se vocês lembram disso, mas quando o Arquivo X passava, que era uma coisa que nenhuma outra série passou a fazer depois, né? Que Arquivo X chegava a lançar VHS com episódios duplos, né? Aqueles episódios que funcionavam quase como filmes. Uhum. E fez vários, né? Eu lembro de alugar muito disso e fazer sessões lá em casa com os amigos, né? É, acho que o primeiro que eu aluguei foi aquele Max, quando tem aquela abdução do voo. Não sei se vocês lembram desse. Abdução do voo. É, acho que é na quarta temporada. Ah, assim. Putz, esse episódio é importante pra caramba pra série. É o Tempus Fugit e o Max, que são dois episódios. Isso, exatamente. Aí eles lançavam esses episódios como uma espécie de filme, né? Um VHS com dois episódios e qualquer história fechadinha ali. Uhum. Mas ao mesmo tempo que também deixava sempre um gancho pra mitologia principal da série. E Arquivo X fazia isso com muita eficiência. E vendeu pra caramba, né, Gero? Deu muito lucro pra Fox esse formato de lançar episódios separados. Às vezes a temporada não tinha nem acabado, mas eles lançavam já o episódio em VHS, né? E vendia pra caramba. Interessante, né, Igor? É, nos anos 90 teve muito isso. Star Trek, A Nova Geração, eu tenho alguns VHS ainda aqui, que era... Sério? É, tem o episódio que aparece o Spock, que é um episódio duplo, que eles transformaram num filme, sabe? Assiste como se fosse um filme mesmo. E tem alguns episódios realmente de Arquivo X, cara, que os episódios duplos, assim, que eles têm qualidade de filme mesmo. A única coisa que me incomodava é que todo episódio duplo da mitologia, o Mulder e a Scully se separavam. É, quase sempre. Pode perceber. Eles se separavam, o Mulder ia investigar um negócio do outro lado e a Scully do outro, isso. E ficava... É sempre isso, sabe? Tipo, era uma fórmula, assim, que depois acabou ficando um pouco cansativa, porque se percebe, acaba deixando um pouco artificial o negócio, mas... São dois clichês que me irritavam muito, que era esse caso do... Sempre que acontecia alguma coisa, um alienígena apareceu, um cara tá levitando, tem alguma paranormalidade acontecendo, na hora que acaba, ou que o cara vai embora, a Scully aparece. Ela nunca vê. Tipo, e aí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Nada, né, Scully? Agora não tá acontecendo nada. Você chega... É, agora tá... Pô, tem um cara que... Ela sai do prédio, assim, daí a porta fecha, e dentro tá uma mulher, e todos os livros da sala começam a girar em volta, assim, um redemoinho muito louco. E o Mulder tentando acalmar a mulher e tal. Daqui a pouco a mulher acalma, cai todos os livros, daí a Scully abre a porta e entra. Eu falo, puta vida, cara, 5 segundos, mano. E tem outro clichê que é o Mulder sempre deixa a arma cair. Ah, mas ele até zoa com isso no episódio. E tem até um episódio em que ele eu puxa uma arma... Eu não consigo deixar minha arma parar de cair. É, eu puxo uma arma da meia ali, tem um queijo na meia, ele fala que eu já cansei de deixar minha arma cair. É bem, bem bacana. Pelo menos a série, ela tinha autoconsciência, né, de algumas coisas e usava isso pra depois fazer uma piadinha ou outra, né? É, mas o Davi tinha falado a questão, assim, de da série conseguir viajar, né, por vários estilos, né, vários temas e vários gêneros, né? Um dos meus episódios preferidos da série é da quarta temporada e ele não tem nada de ficção científica, que é o episódio O Campo Onde Eu Morri. É o do câncer? Não, não é o do câncer. É o que o Mulder, ele descobre... É que assim, tem um culto e o cara do culto lá, ele ia praticar suicídio coletivo. Ah, lembrei agora qual é. E aí, uma das mulheres desse cara, porque o cara tinha várias esposas, ela começa a sentir ali que eles iam matar criança e não sei o quê. Aí o Mulder, ele vai investigar o lugar lá e ele descobre um cara, na época da Guerra Civil, ele vê a foto do cara e era a cara dele, sabe? Aí ele faz uma regressão lá e descobre que ele é a encarnação desse cara. E que numa vida passada, uma dessas mulheres do líder do culto lá era a mulher dele. Cara, esse episódio, primeiro que assim, o Duchovny dá um show, que aí ele vai pra regressão e aí ele começa a lembrar, ele vai voltando as vidas passadas dele. É muito a viagem dos irmãos Wachowski, sabe? É, não é raro não, é bem comum o Mulder fazer regressão, principalmente por conta do caso da irmã dele. Ele descobriu, né, o negócio da irmã dele por conta disso, que ele tinha suprimido a memória, né, da abdução da irmã e tal. Aí ele vai fazer regressão e ele começa, eu tô na Alemanha, a SS tá vindo, o líder da SS é o Canceroso, o meu pai é Scully. Ele começa a ver, a hora que ele começou a falar isso, eu falei, nossa, olha a ideia da viagem aí, né? Olha os Wachowski chupando o Arquivo X. Porque é muito parecido a forma como ele trabalha, assim, de a alma da pessoa, né, refletir no seria o mesmo ator. Não tem, tipo, a Scully vestida de pai do Mulder, mas, né, você começa a imaginar isso, assim, ele não tá vendo a pessoa, ele tá vendo a alma da pessoa. E esse episódio, o que eu mais gosto nele é que depois eu ainda passei a gostar mais ainda, porque ele faz uma rima visual com o episódio Memento Mori, que é o episódio que a Scully descobre que tá com câncer. Que a primeira cena desse O Campo Em Que Eu Morri, a câmera tá numa dolly, né? O Mulder tá longe, ele tá num campo. Aí a câmera tá numa dolly e vai se aproximando do Mulder. E ele tá tendo uma narração do Mulder. Ele tá falando um negócio tal, sobre toda a ideia de vidas passadas e tal. Aí a câmera vai se aproximando, ela dá uma volta em volta dele, assim, ele tá vendo a foto. O episódio que a Scully descobre que tá com câncer, a câmera tá no corredor do hospital, numa dolly, vai em direção a Scully, ela tá fazendo um monólogo ali, né, tem uma narração em off, e aí a câmera dá uma volta na Scully, ela tá vendo o exame dela com o câncer, né, e esse é O Campo Que Eu Morri da quarta temporada. O episódio Memento Mori é da quarta temporada também, mas ele acontece 10 episódios depois, sabe, e se você assistir, como eu fiz, né, assistir um episódio por dia, ou fizer uma maratona, fica bem próximo isso, então não tem como você não separar uma coisa da outra. E esse episódio da Scully também, que ela descobre que ela tá com câncer, é muito bom. They took it from me. They erased it. You have to tell me what it was. A military UFO? Mr. Mulder, why are those like yourself who believe in the existence of extraterrestrial life on this Earth not dissuaded by all the evidence to the contrary? Because all the evidence to the contrary is not entirely dissuasive. Precisely. They're here, aren't they? Mr. Mulder, they've been here for a long, long time. Apesar de tudo, os episódios fechados serem muito bons, cara, não tenho do que reclamar, mas eu confesso que eu sou muito mais fã da mitologia do que dos episódios fechadinhos, sabe? Eu gosto dos episódios fechados porque alguns, cara, têm qualidade de filme, sabe? Então são os episódios que você fala assim, porra, queria assistir alguma coisa hoje. Ah, vou assistir o episódio, foi esse que eu falei, né? O Campo Em Que Eu Morri do Arquivo X. E aí você assiste ali... No caso da gente que já conhece, né? Mas pra assim, o leigo chegar e pegar... É, não, mas eu digo assim mesmo, pra quem já assistiu, porque, por exemplo, quem assistiu Lost... Tem pouquíssimos episódios em Lost que você fala, não, esse episódio eu posso assistir sozinho que ele vai fazer sentido. Até Breaking Bad, sabe? Tem poucos episódios que você fala, ah, esse daqui serve, vou assistir ele sozinho que vai fazer todo o sentido do mundo pra mim. Não, não vai, porque é uma história contínua. Mas quando você tem esses episódios fechados e feitos com tanta qualidade, com roteiros tão bons, é muito legal você ter Arquivo X pra fazer isso, sabe? Não, tanto é que o Anastasia, que é o meu episódio preferido do seriado, ele é fechado, mas ele faz parte da mitologia, mas ele é fechadinho, sabe? Tem um começo, um fim, todo bonitinho. O Anastasia é aquele que ele vai atrás de um índio, não é? É, ele vai atrás do índio, ele descobre arquivos do governo dentro de cavernas, e tem perseguições, tem explosões, é muito tenso, cara. Esse episódio tem uma curiosidade técnica que a gente tem que comentar aqui, né? Como que os caras estavam realmente a fim de fazer o negócio fazer direito. Que ele tem uma parte do episódio que se passaria no Novo México, né? E o Novo México, na verdade, é o Canadá. Eles chegaram num lugar lá. Oi? Nessa época, tudo ainda era no Canadá, né? Só algumas externas, quando ele filmava ali, quartel do FBI. Aí é que era realmente em Washington. Mas o bacana é que, assim, pô, como é que a gente vai transformar essa paisagem seca, cinza do Canadá, no Novo México? Eles pegaram tinta vermelha e pintaram o chão e uma parte de uma montanha. Aí o resto depois eles foram duplicando com CGI. E aí você assiste o episódio e fala, nossa, que legal, eles foram lá pro Novo México filmar isso, né? Então, foram. É verdade. Na verdade, eu nem sabia dessa informação até agora. E vale destacar também que o CGI nessa época não era tão desenvolvido quanto é hoje e não era barato ainda assim, né? Então, pra fazer, era praticamente um milagre usar isso na televisão. Uhum. É, e tanto que eles usavam um pouco, mas quando usavam, ficava bacana, sabe? Hoje você olha e fala, ah, é CGI, mas não é um CGI mal feito. Não. Né? Era um CGI bacana. Tem os episódios, quando começam a aparecer as abelhas, por exemplo, que as abelhas carregam o óleo negro lá, muito daquelas abelhas eram abelhas mesmo, tanto que tem uma história engraçada que um dos primeiros episódios que as abelhas aparecem é o que aparece um clone da irmã do Mulder com 8 anos, né? E aí eles vão abrir um negócio assim, se você assistir o episódio, a menininha, ela tá assim, atrás do Mulder e do outro cara. E aí ela chacoalha a mão. Ela chacoalha a mão, mas fica quieta. Aí eles entram num lugar assim, não sei o que, aí corta. Aí o diretor conta que quando ele grita corta, a menina começou a berrar. Ah, me picou, me picou, me picou. Ela tinha sido picada pela abelha e ficou quietinha. Tipo, ela só mexe a mão assim, né? Que não fez nada. Mas a hora que o diretor gritou corta, nossa, a menina começou a berrar. Ele falou, porra, precisa dar uma medalha de bravura pra essa menina aqui. Gravou a cena inteira, né? E só foi ter a reação da picada da abelha depois, assim. Bem... A gente já falou da Roda, cara, mas a gente deixou informação vaga, porque o Mulder, ele é da divisão do Arquivo X por causa da irmã dele. Isso. Ele fazia parte da divisão de crimes violentos e passaram ele pra questão do Arquivo X. Ele, ninguém queria pegar o Arquivo X, porque era um quartinho pequeno, ficava no porão do FBI, ninguém via, ninguém sabia, sabe? O pessoal dos agentes do FBI queriam uma certa fama, né? Fui eu que resolvi tal caso, eu resolvi tal coisa. E como o Mulder já tinha feito regressão, inclusive da regressão é que saiu a frase chavão dele, né? Eu quero acreditar. Uhum. Ele viu ali uma oportunidade foda, sabe? Pô, minha irmã foi abduzida. Então, querendo me colocar na parte que trata de abduções, entre aspas, porra, foi botar o pinto dentro do lixo. E vale citar também que o Mulder, a formação dele era psicologia, né? Isso. De agente. Ele era um agente muito bem... Isso ao longo da série, vários momentos tem esse tipo de comentário, né? Que ele era um agente muito conceituado, né? Quando saiu da academia, sim, né? Sim. É extremamente promissor, porque ele era profiler, né? Ele traçava perfil de serial killers e tal. Assim, o cara... Justamente, aí quando ele resolve assumir essa pasta nos arquivos X ali, ele passa a ser mal visto, né? Primeiro porque os caras, quando ele vai pra lá, os superiores acham que, ah, beleza, o cara vai ficar ali, não vai encher o saco nem nada. E ele faz justamente o contrário, né? Ele começa a mexer em vespeiro, realmente, e aí que entra o canceroso na jogada, né? A história dele começa a incomodar gente muito maior, né? Exatamente, começa a desvendar certos mistérios assim que... seriam perigosos para os interesses, né, do governo e da sociedade que se criou em torno da proteção do segredo alienígena, né? Então era muito interessante isso, né? Porque você imagina sempre essas divisões assim que ninguém quer pegar, como se fosse assim, o pior agente possível que o nego jogou para lá. Não, no caso dele não, ele era um dos melhores. E ele não era bom só como psicólogo, não, né? Ele era bom também quando tinha que cair na porrada. Tipo, me surpreende assim, em alguns episódios você fala, o Mulder, tipo um cara, ele tá tem aquele jeitão meio sedentário, né? Se ele tiver que cair na briga, ele não vai conseguir. Pô, vai ter um episódio que ele pega o Krycek na porrada. É verdade, é verdade. E o Krycek lutava pra caramba. É, porque ele era tipo um agente de elite, né, do canceroso. E ele pega o Krycek e desce a porrada no Krycek. Eu falei, olha só, o Sr. Fox Mulder não é só bom na, de inteligência, né? Ele é bom no músculo também. They call me Spooky. Spooky Mulder. Cara, pra falar de tudo que é possível de arquivo, vocês têm que fazer um episódio de 5 horas, pode? É, não, é impossível, não tem como. É uma série que ela é muito extensa, foram 9 temporadas, né? E é impossível a gente falar de tudo. Tem um ponto marcante. Fazer o seguinte, cara, vamos fazer um podcast sobre cada episódio, vão ser só 202. A gente tem 2 pontos marcantes, assim, de todas as 9 temporadas, que é bom frisar, que é a mudança do local de filmagens entre a 4ª e a 5ª temporada, e a saída do David entre a 6ª e a 7ª. A mudança de gravação foi da 5ª pra 6ª, né? Até a quinta ainda foi em Vancouver. É, que até durante a 5ª eles gravaram um filme, né, que foi gravado em Vancouver e algumas coisas em Los Angeles, mas aí na 5ª temporada do Coven tava diva. Porque o cara virou um astro, né? É, sim. Mas subiu um pouco, né, a cabeça do cara ali. Mas tudo bem, a gente tem que entender também que a família dele tava em Los Angeles e ele tinha que ficar viajando de Vancouver pra Los Angeles pra poder visitar a família e tal. E ele falou, não, ó, se vocês quiserem que eu volte, vai ter que mudar a produção pra Los Angeles. Como eles não estavam preparados pra saída do Mulder naquele momento, cara, beleza. Só que na 5ª temporada já existia a possibilidade da série ser encerrada. Tanto que o último episódio chama The End, né? E aí, qual era a ideia do Chris Carter? Encerrar a série na 5ª temporada, passar a série pro cinema, dar continuidade na série e com filmes, né? Mas aí a Fox falou, ó, não, tá dando audiência, você não vai encerrar a série, não. O The End, ele encerra até com o escritório do Mulder pegando fogo, né? Pois destruir é. Tudo dele. Que foi uma coisa, assim, que o Chris Carter fala que eles tiveram que fazer, eles iam ter que destruir mesmo o cenário, porque eles iam mudar pra Los Angeles, né? E aí cria toda uma coisa dramática do set todo pegar fogo ali e tal, e ficou bem bacana. Legal ter falado na 5ª temporada que ela tem um episódio que eu gosto bastante, que até por conta de quem escreveu o episódio, que é um dos meus autores de ficção científica preferidos, que é o William Gibson, né? Que ele escreve o episódio Kill Switch, e a 5ª temporada ela é de 97, começou em 97, terminou em 98, né? E o episódio, por ser escrito pelo William Gibson, ele usou muita coisa do Neuromancer, que é o livro dele, que é um dos primeiros livros realmente cyberpunk, né? E que tem muita coisa no Neuromancer que é muito inspiração de Matrix. E esse episódio, Kill Switch, ele tem uma cena ali que, se você, desavisado, falasse assim, ó, assiste esse episódio, agora assiste Matrix, você ia falar, ó, alguma coisa, um desses copiou do outro. Inclusive a Scully dando um chute, né, com a câmera dando uma volta em volta dela. Eu não sabia dessa informação de quem era o autor desse episódio, mas é bom mandar a correção pro IMDB, porque lá tá como um episódio do Chris Carter. O Kill Switch? Kill Switch é do William Gibson e do Tom Maddox. Que, aliás, é uma sequência, né? O 10º episódio, que é o Xinga, é do Stephen King, do Chris Carter. E o 11º é do William Gibson, que foi a primeira vez ali que dois autores famosos, né, da literatura entravam pra escrever um episódio. Do William Gibson volta depois pra escrever um episódio, acho que da 6ª ou 7ª temporada, mas aí o episódio é bem ruim. Mas esses caras também, eles escreviam um episódio pra série porque eles eram fãs, né? Sim. Eles viraram amigos do Chris Carter e aí eles acabavam, né, sendo convidados. Ah, você não quer escrever um episódio? Eles, obviamente, aceitavam. O Vince Gilligan, ele começou escrevendo pro Arquivo X como fã mesmo. Ele escreveu um roteiro e mandou pro Chris Carter. Ele, ó, sou fã da série, curto pra caramba, e vê aí, escrevi um negócio aqui. Aí eles filmam o roteiro, que é com, inclusive, o Tony Shalhoub, né, lá do Monk, e que é um episódio bem bacana, que é o Soft Light. E aí, tipo, isso na 2ª temporada. Aí na 3ª temporada o Chris Carter chama o Vince Gilligan, ó, e aí, quer continuar escrevendo? Aí ele volta, escreve mais, acho que 2 episódios na 3ª temporada, e a partir da 4ª temporada ele vira produtor da série. Tu falando aí, tu me lembrou também que vários atores que são famosos hoje em dia apareceram no arco. Inclusive, sim, eu lembro muito do Jack Black, que fez um adolescentezinho rebelde lá. Foi muito foda, sabe? Ah, quem aparece no episódio do Arquivo X é o Lanterna Verde lá, o Ryan Reynolds. Ele faz uma aparição num episódio, acho que da 5ª. Acho que é da 5ª temporada, porque, se não me engano, ele ainda era rodado em Vancouver, assim. Não era da fase Los Angeles, não. Que é até legal a gente comentar que a fase Los Angeles do negócio, né, é totalmente destoante da fase Vancouver em termos de fotografia, né? sai aquele negócio cinza e cheio de sombras, entra Los Angeles solzão, né? Tanto que a primeira imagem da sexta temporada é o sol, né? A fotografia fica muito mais quente, né? Bem mais quente, bem mais quente. Foi uma ruptura. Realmente, a sexta temporada começou a marcar uma espécie de reboot da série, né? Porque a partir da sexta que as pessoas... Eu gosto bastante ainda da sexta, sétima, até da oitava e da nona eu gosto. É, eu acho obviamente que assim... com algumas ressalvas, né? Mas é. Eu acho que eles mudaram o tom, uhum. Tiveram que mudar o tom, né? Primeiro porque eles, teoricamente, iam encerrar a série realmente na quinta temporada. Quando foram obrigados, entre aspas, né? Tendo que aceitar milhões aí pra continuar... Fazendo um enorme sacrifício de receber um gordo salário. Eles falaram, vamos tentar coisas diferentes, né? Já que a gente vai ter que continuar, vamos tentar... É, apesar, né, da estrutura dos episódios na base continuar sendo a mesma, eles tentaram mudar pelo menos alguns aspectos, né, a atmosfera dos episódios, até o ritmo às vezes, né, eles uhum. mudavam um pouco também. Eles começaram a experimentar, né, e até por conta da influência das mudanças que a TV foi sofrendo, né, a partir lá dos anos, da meados da década de 90, 90 e, 98, 99 ali, que a gente começa a ver surgindo na TV a TV a cabo crescendo também, né. Uhum. Séries como concorrência forte, aí eles começaram a testar modelos novos. É, eu acho que o grande lance da sexta temporada foi justamente o filme, né? Que aí com o lançamento do filme entre a quinta e a sexta, você tinha ali um produto cinematográfico que teoricamente teria que ter um apelo pra grande massa, e que foi, pra mim assim, foi uma maior bobagem que eles fizeram, foi fazer o primeiro filme de Arquivo X totalmente focado na mitologia da série. Então, eu gosto muito do filme. Não, eu também gosto, mas eu acho pra que... Pra quem não assistiu a série... Não, em termos de estratégia, foi uma estratégia furada, totalmente furada. Muita gente foi pro cinema assistir o filme e falou, não tô entendendo nada disso aqui. Porque o Chris Carter falava, não, a gente tá fazendo um filme pra que se a pessoa nunca viu o Arquivo X, ela vai poder assistir e entender tudo. Mas que nada, cara. O Thiago, por exemplo, né, que ele assistiu só a primeira temporada, experimenta... Ah, mas ele já tá por dentro dos trejeitos do Mulder. Mas não tem o sindicato ainda, né, totalmente formado. Verdade, tipo, não, não tem. Não. E aí o cara não tem as abelhas, sabe? Tipo, você vai assistir o filme e fala, o que são essas abelhas? O que é esse óleo negro? O que é esse bando de velho, nessa, sabe, nessa sala escura aqui? Quem é esse tal de homem das unhas bem feitas aí? Pois é. Né? Que é isso? E aí, pra mim, assim, uma estratégia muito mais correta seria se eles tivessem feito um episódio, tipo, Monstro da Semana, né? Um filme. Eles tinham que ter feito o que eles fizeram. O segundo filme tinha que ter sido o primeiro. Exato, sabe? Tipo, uma coisa assim que, ó, esse é o Mulder, esse é a Scully. Isso. Assiste aí. É essa atmosfera da série. Quer assistir? Próxima temporada começa daqui 2 meses. Não, vamos fazer um filme que quem nunca viu a série não vai entender bulhufas, né? Só que ainda assim conseguiu chamar um público novo, né? Então, o que eles tinham que fazer pra sexta temporada? Essa mudança de tom não foi à toa. A gente chamou um público que não está acostumado com coisas muito pesadas. E eles deixaram o negócio mais leve. Tem muitos episódios na sexta temporada que são mais leves. E a fotografia muda, né, cara? Você fica tudo fica muito mais iluminado, um solzão, sabe? Aquele clima sombrio do Canadá acabou, pô. É. Muitos fãs xiitas dizem que a série acabou nessa mudança aí. Ah, eu acho bobagem, assim. Eu não acredito nisso, não. Também. Eu gosto. Eu sou o tipo de fã que acha a série boa até o último episódio. Não, eu encaro, assim, tem episódios que eu realmente não gosto, tem episódios que são ruins. Mal escritos, inclusive alguns do próprio Chris Carter, mas isso não diminui a qualidade geral da série, né? E eu gosto dos episódios da última temporada, que muita gente na época parou de assistir, né? Porque aí tinha acabado com o Mulder e a Scully aparecia esporadicamente, e muita gente, não, pra mim acabou o Arquivo X. Pois é, se você fez isso, você perdeu episódios muito bons. Perdeu episódios ruins pra caramba, mas perdeu episódios muito bons também. Eu gosto bastante, assim, da trajetória toda das mudanças que a série encarou ao longo das 9 temporadas. E era uma experiência realmente, era muito diferente. As pessoas que assistem séries hoje, né, e tem todas as facilidades aí de ver um episódio que foi exibido há 1 hora atrás lá fora e o cara já pode ver agora aqui. Cara, era um sofrimento você acompanhar Arquivo X naquela época. Porque a gente tinha que esperar o episódio passar, a série passar, a temporada, né? Começar a ser exibida no Brasil, na Fox. Passava, assim, em horários, às vezes, meio bagunçados. E, às vezes, só tinha opção de ver dublado, não existia legenda. E não tinha alternativa. E você tinha que esperar muito tempo, às vezes. Uma temporada já tinha acabado nos Estados Unidos, você ia estrear aqui no Brasil 6, 7 meses depois. Não, mas isso daí também tem uma jogada da Record pra quando acabasse uma temporada, né? Que tem aquele lance do final de temporada ter aquele cliffhanger de explodir sua cabeça, eles já poderiam entrar com outra temporada sem ter um intervalo tão grande. É, mas aí ao mesmo tempo também você ficava esperando a temporada mais tempo, né? Diminuir o intervalo de uma pra outra, mas ao mesmo tempo você esperava bastante. Eu tive um caso muito curioso, né? Porque eu acompanhei, à medida do possível, as temporadas de forma muito fiéis, né? Então quando chegou da sexta pra sétima temporada, quando qual é aquele episódio que o Mulder descobre que tem finalmente a resolução do caso da irmã dele, né? Que ele descobre que ela morreu. Acho que foi na sexta ou na sétima? Foi na sétima. Tum! E o Thiago, que não tinha assistido... Ligo não. Ele não liga pra spoiler. Foi na sétima. Na sétima. Pois é. Então, eu vi a sexta temporada e tal, aí foi justamente no ano seguinte que eu começava a faculdade. Aí eu tive que me mudar, não morava mais com meus pais, e aí não tinha mais TV a cabo. Como ver Arquivo X, né? Ficava naquela ânsia terrível de, cara, eu preciso ver a temporada nova, não sei o que e tal. Acabei encomendando a sétima temporada, que foi gravada inteira em VHS por um cara nos Estados Unidos. Descobri um cara num fórum. Ah, eu gravo aqui e posso te mandar. Aí o cara mandou pra mim, eu recebi acho que umas 10 ou 12 fitas. O cara mandou pra lá. Quando chegou no episódio da Samantha, que é um episódio duplo também, né? O episódio tava sem áudio. Então eu vi o episódio, sem legenda e mudo. Caraca, desesperado, porque, pô, só vendo as imagens e, caraca, é um episódio importantíssimo dentro da mitologia do... Pelo menos da história pessoal do Mulder, né, ao longo da série. E, assim, sem entender o que o diretor da prisão do Hannibal tava fazendo ali? Não, assim, é perdidaço, total perdidaço. Eu sei que eu fui ver esse episódio, sei lá, um ano e pouco depois. Aí, mas, assim, era muito sofrido, cara. Ver a série nessa época. Hoje em dia é muito mole. Vocês que estão aí ouvindo, vocês não têm noção de como que era naquela época. Não, era realmente difícil. Eu só tinha como assistir pela Record também. Putz, esperava séculos pra assistir. Depois que teve o filme, a Record deu uma enxugada, assim. Ela pegou e diminuiu um pouco o espaço de lançamento. Mas mesmo assim, às vezes passava um episódio fora de ordem, sabe? Não era na ordem correta. E aí, nossa, era meio difícil de assistir mesmo. Mas, né, a gente conseguiu agora, né, na década de 2000 aí, com o lançamento dos DVDs da série, pôde conferir a série toda da forma como ela foi pensada, né? Os episódios certinhos. E é até bom você poder fazer maratona, porque é tanta informação, principalmente nos episódios da mitologia, que às vezes, mesmo você fazendo maratona, assim, você chega na sétima temporada, o cara dá uma informação lá que você dá um nó, sabe? Você fala, hã? Não, pera aí, deixa eu lembrar aqui. Eu dava pausa, assim. Não, pera aí, deixa eu ver. Ah, não, tá, lembrei. Isso aconteceu lá na segunda temporada. Faz, tipo, 5 meses que eu assisti, mas beleza. Eu fico imaginando que tinha assistido há 5 anos atrás. Sem poder ter reprise nem nada, né? Lembrar, mas tudo bem. They call me Spooky. Spooky Mulder. Eu tinha falado, né, de um dos pontos marcantes que tinha sido a mudança de localidade. Uhum. E teve, cara, a troca da âncora do seriado, né, cara? Que, porra, imagina você pegar Game of Thrones, tira a Khaleesi, sabe? Troca a personagem. Do tira nada, ela, né? E bota outra mulher pra fazer a mesma função, sabe? É tipo, não é nem pra, cara, matar, assim. É tipo, você dá um sumiço na personagem e substitui. Dá um sumiço. Cara, e o Mulder, cara, total âncora do seriado. Né? A Scully é importante, era, né? Mas, porra, mas a história toda girava em torno dele. O próprio Mulder, exatamente. Ele era a base. E aí você vai trocar, cara, o personagem principal pra... A Scully acaba se tornando meio a que acredita pra botar o Temil no lugar dele. E eu gosto do Doggett, cara. Então, eu vou te falar que, assim, obviamente eu não gostei da troca, mas eu gostei do que ele fez, sabe? Uhum. Ele, porra, ele tem a maior cara de agente mesmo, sabe? Porque no Exterminador, acho que pelo fato do Arnold ser muito grande, dava a impressão de que ele era pequenininho, mirradinho, sabe? É, mas não, ele, tipo, ele é atlético. Não, né? Ele é um cara, porra, atlético. É verdade, verdade. Eu gosto do Doggett. Eu gosto dele porque ele passa uma coisa que a Scully não passava. Que a Scully, ela era a cética. Fechada. Não, ela era cética ao ponto de soar até um pouco artificial o ceticismo dela, sabe? O Doggett, ele é cético e ele descarta algumas coisas, mas ele aceita melhor coisas que ele não consegue explicar, não, porque ele não é um cientista. Então, a Scully, ela não queria acreditar. Ele tá aberto. É. Se você mostrar que é verdade, eu acredito de boa. É, mas teve uma outra mudança na série também, que pouca gente sabe que isso é uma mudança, porque foi totalmente no improviso dos roteiristas, né? Na metade da primeira temporada, a Gillian Anderson chegou pro Chris Carter e falou, Chris, eu tô grávida. Aí o Chris Carter falou, pô, e agora, o que a gente faz? Vamos criar um bebê alienígena? Né? Vamos colocar a tua gravidez dentro da série? Aí ele se reuniu com os roteiristas na época e eles decidiram, não, sabe o que a gente faz? Vamos dar um sumiço na Scully. E aí eles criam, na segunda temporada, o arco que ela é abduzida. E que esse arco, que parecia uma coisa boba, vai até o último episódio da série na nona temporada. Ele vai ter repercussão em toda a vida da Scully. E a gente tem que mencionar que antes disso, deram a informação de que a Scully era estéreo. E sim, por conta da abdução, ela realmente ficou grávida, né? Ela teve um filho. E que aí também foi um dos grandes questionamentos da série. O filho realmente era fruto da abdução, se não era filho do Mulder. É, porque assim, na verdade ela teve dois filhos, né? Teve a menina, que é a Emily, que morre, que ela descobre a menina, que a menina tá adotada, né? E ela faz um exame porque ela acha que a menina é filha da irmã dela, que também tinha morrido. Aí no exame dá que, tipo, o pessoal que fez o exame, que foi no FBI, quando eles fazem o exame, eles descobrem muitos pontos em comum na cadeia de DNA. E aí eles pegam o sangue da Scully e resolvem fazer com o DNA da Scully, e aí dá positivo, então a menina era a filha da Scully. E aí depois ela tem o William, e aí com a questão do William, quando ela fica grávida do William, fica aquela pergunta, né? Puta, o que aconteceu aí, né? E o episódio do nascimento do William é totalmente Menino Jesus, né? Tem uma estrela que guia o pessoal pra ir onde vai nascer, e ele nasce num lugar pobre, né? Que é uma cidade abandonada. E no final do episódio, tem os três lá, os pistoleiros solitários, levando presente. É verdade, cara. É muito cara de pau, né? Cara? Foi muito. E tem todo. Então eles falam, tipo, que o menino vai ser escolhido e que não sei o quê e tal. E eles fazem isso, assim, de uma forma. E, tipo, já tava assim, né? Puta, Menino Jesus, Menino Jesus, Menino Jesus. Aí termina o episódio lá, os três na porta com um presentinho. Eu falei, nossa, era só o que tava faltando, cara. Era só o que tava faltando. Mas o filho, né, acaba sendo assim que fica implícito, mas o Mulder considera como sendo filho dele, né? Porque ele doa material genético pra Scully, pra ter o filho. Tem um episódio lá que é em flashback. É, pois é, mas tem episódios também que você percebe que ele pode, que ele poderia, que ele deve, aliás, ter depositado material direto na fonte. É, porque tem um episódio que aparece o Loki, que o Loki faz um dos shapeshifters. Não, super soldados. Uhum. É, desculpa, Fringe. Ele faz um dos super soldados lá e ele fala que ele tá vigiando a Scully faz muito tempo. E aí ele fala pra ela assim, esse episódio acho que é da nona temporada. Você teve uma noite que você chamou o Mulder pra ir pra sua cama e não sei o quê. Né? Então aí fica mais ainda essa coisa. Porque o romance da Scully com o Mulder foi uma dos romances mais bem construídos, assim. Porque é um amor que ficou só uma tensão sexual, né? Nunca... Eu não vejo nem como sexual, porque se você prestar atenção nos episódios, quando a amizade dos dois fica muito forte, a partir da segunda, terceira temporada ali, que o negócio realmente fica forte, você percebe que existe uma atração, mas é uma atração baseada na amizade, é um amor que começa na amizade. Então tem episódios assim que o Mulder tá desconsolado, a Scully vai lá dar um abraço nele, segura na mão dele, sabe? O contrário também acontece. Tem um episódio que o Mulder tá, tipo, com frio lá, ela vai, abraça ele, mas é uma coisa assim que é natural, né? É quase fraternal e coisas como se fossem irmãos, né? Isso, e aí tem um episódio que a Scully fala pra mim uma das frases mais bonitas de toda a série, que ela fala pro Mulder, que é um episódio que é um cara, que o episódio chama The Ranking, que é um cara que controla o tempo conforme o estado de espírito dele. E aí tudo isso por conta de uma garota que ele gostava desde o colegial. Então, tipo, na formatura acontece um furacão, ninguém sabe por quê, mas é porque ela foi com carinha que não era ele no baile, né? Aí no dia do casamento dela, neva na cidade, o marido dela morre. E, tipo, e ninguém sabe por que isso acontecia, mas era por causa desse cara, que ele conseguia controlar o tempo. E aí a Scully fala pro Mulder que, né, na visão dela, todo grande relacionamento começa na base da amizade. Quando uma pessoa convive tanto tempo com essa outra pessoa que ela olha pro lado num dia e ela percebe que ela não vai conseguir acordar no dia seguinte sem essa pessoa do lado. Tá muito explícito o que ela quis dizer ali. Tipo, a gente... Existe uma coisa entre nós, sabe? A gente não vai conseguir viver um sem o outro, né? Mas a nossa relação, ela vai além do carnal. Tipo, não era uma relação sexual, puramente física, né? Era uma que relação bonito. Baseada no amor mesmo. Que bonito, cara. Mensagem... Né? Pra mim é uma das histórias... Não, foi bonito o que tu falou aí, porra. Pra mim é uma das histórias românticas mais bonitas da TV, cara. Porque ela demorou 9 anos pra ser construída, né? E você não fica sentindo falta. Porque às vezes eu ficava, quando eu assistia lá nos anos 90, eu ficava pensando, pô, essa temporada aqui vai ter o episódio que a Scully vai beijar o Mulder. Né? Aliás, que o Mulder vai beijar a Scully, que é o episódio Millennium. Aí que, inclusive, é um crossover com a série Millennium. É o fim da série Millennium, né? É o fim que Millennium não teve, né? Exato, é considerado o final de Millennium. E aí eu fiquei imaginando, puta, será que vai rolar tipo casalzinho? Vai ser tipo casal 20? A hora que o Mulder estiver enfrentando um alienígena, a Scully vira e grita, ai, coração, cuidado! Aí ele, ô, paixão, ainda bem que você estava aqui, sabe? Casal 20 tinha essas coisas. E aí eu fiquei, nossa, vai ficar muito tosco isso. Mas não, o beijo deles é um negócio tão bacana que fica naquela coisa do fim do mundo, né? Aí eles se beijam, aí ele vira pra ela, viu? O mundo não acabou. Aí ela olha pra ele assim com um olhar. Isso era muito legal, os olhares dos dois, sabe? Era muito natural. Ela olha com um olhar assim de admiração por ele, sabe? Ela é, realmente, não acabou. É raro, né, cara? Quando conseguem juntar um elenco assim que tem uma química tão boa, os dois, porra, nasceram pra atuar um com o outro, sabe? Sim, é verdade. A química dos dois, inclusive essa química dos dois, é muito mais percebida se você assistir os erros de gravação de cada temporada que tem no box do DVD. Porra, eu quero ver isso, cara. No YouTube tem, no YouTube tem. Se você procurar X-Files Bloopers, aí você tem Blooper Season 1, Blooper Season 2 e tal. Tem um, assim, que é hilário. Você vê como que os caras estavam numa sintonia a ponto de fazer isso na cena, sabe? Eles estão no elevador, e aí tem uma câmera, tipo câmera de vigilância no elevador. Aí a Gillian Anderson se abaixa e finge que tá fazendo sexo oral no Mulder. Caraca! Aí você fala, nossa, o que, que foi isso, né? O que aconteceu aqui? Mas é porque os dois tinham uma química incrível, que funcionava fora da tela. Tanto que muitos tabloides na época começaram a falar que eles estavam namorando mesmo, mas não tinha nada a ver. Cara, eu procurei aqui pra ver se eu encontrava o nome do seriado, mas eu não lembrei. É um sitcom de comédia, né, de 3, 6 milhões que tem, em que uma das meninas, ela tava assistindo, né, TV, e tava sendo Arquivo X, né? E tem uma hora que ela tá olhando assim, atenta pra tela, ela, ai, Mulder, beija ela, beija! Muito, muito legal, cara. They call me Spooky. Spooky Mulder. Uma coisa assim que a gente precisa comentar, é importante que a gente comente nesse momento do podcast, é que o Worley foi abduzido. Mas pra fazer jus ao tema do podcast, pô. Nós tivemos uma abdução aqui. Nós não sabemos o que está acontecendo com o Worley, ele simplesmente sumiu da gravação. E no final do episódio ele aparece, rapaz, e vai dizer que... E não vai entender o que aconteceu, vai estar com um chip no nariz. O Worley foi abduzido pelo próprio capiroto. O Worley, ele é lá de Minas, deve ter sido o chupacabra que abduziu o Worley. É, foi bem na hora que a gente comentou sobre ele, lembra? They call me Spooky. Spooky Mulder. Vocês acham que foi bom, cara, até o final do seriado, até a nona temporada, se não devia ter acabado antes mesmo? Então, apesar de gostar de alguns episódios da nona temporada, eu achei que assim, o episódio final foi muito fraco. Muito fraco, cara. Aquele julgamento. Nossa, enrola. Que, tipo, o episódio final, na verdade, são os 5 minutos finais do episódio, sabe? Que é o que acontece ali, que matam o canceroso, explode tudo e boa, assim, mas o episódio é chato. Eu só vi pela honra, né? Não, eu tenho que ver. Cheguei até aqui, eu tenho que ver. Mas, porra, véio, é ruim. É. Eu não acho tão ruim, não, mas acho que ele faz uma coisa que a série nunca fez, que é ficar expositivo demais. É um resumo da série inteira, né? Pois é, então acho que isso é que torna o episódio, enfraquece um pouco o episódio em comparação com todo o resto. Talvez se ele não tivesse uma hora e meia, tivesse só 45 minutos ali, funcionasse melhor, mas porra, é um episódio, imagina, com um intervalo ele ficou com 2 horas. É, exibido na TV, ele tinha 2 horas de duração. É, imagina ali, o cara tem que ser muito fã pra aguentar 2 horas daquele episódio, porque ele é muito arrastado. Por mais que, pô, é a volta do Mulder, né? E ele começa super agitado, né? O Mulder entrando ali na base, não sei o que, descobrindo o negócio. Aí cai, assim, total, o cara preso. Aí começa a ter visão de quem já morreu na série, né? Sim. E, puta, nossa, e aí vai uma enrolação do caramba. Aí chega o cara pra fazer o depoimento. Não. Porque eu lembro disso, não sei o que, começa a contar coisas que aconteceram. Ah, não. É, fica muito expositivo. Aí, acho que esse é o grande pecado daquele final ali. E aí ele acaba deixando em aberto a questão da invasão alienígena, né? Que nada poderia ser feito para essa invasão acontecer, que seria em 2012. Pois é, aí perderam a oportunidade, né, de fazer o terceiro filme. Perderam o timing, cara. Foi terrível. Perderam o timing, isso. Né? Tiro no pé da Fox aí nesse sentido. Aliás, a Fox que desde o início desse ano, né, desde do início de 2013, se cogita muito que a Fox estaria trabalhando, né, numa remasterização completa da série para lançá-la em Blu-ray finalmente, né? Nossa, seria lindo isso. Pô, cara, seria lindo, cara, porque os episódios, o máximo que tem é em 480 linhas. É, porque só DVD, mas assim, ficaria muito bom, porque a série foi rodada em 35mm. A partir da sexta temporada ela passa a ser widescreen. É. Né? Então ela tem uma. E ela tem uma fotografia muito legal, muito bem pensada. Então isso em Blu-ray, realmente, se fizer uma remasterização bacana, é obrigatório ter. Mas se a Fox lançasse um negócio desse, ia vender muito, cara. Ia vender muito porque a geração de fãs é gente hoje que já é adulta, tem filhos, às vezes alguns até netos, né? Pessoal que já era adulto na época de Arquivo X e, pô, aí você vê que já se passaram 11 anos do final da série. Então é muito tempo. É, merecia um lançamento à altura, como a Paramount está fazendo com Jornada nas Estrelas da Nova Geração, que está com uma remasterização fantástica. They call me Spooky. Spooky Mulder. Tem um outro negócio que é bacana para quem resolver assistir a série, que é observar a evolução tecnológica, né? Que você vê assim, a primeira temporada, você não vê ninguém usando celular, nem nada. Então, tipo, era uma coisa assim, que se o cara tivesse que sair, não, ele estava incomunicável. A primeira temporada tem celular, mas é daqueles startups. Mas é pouco. O Mulder tem, e é aqueles Motorola, tijolão, gigantes, sabe? Mas não é muito, assim. Tipo, depois, eles vão usando bastante. O Mulder tá viajando, ela liga pra ele, assim. Mas na primeira temporada é bem pouco, assim, que eles usam o celular. Muito pouco. Mas a série captou bem, né, as mudanças. Porque, assim, se a gente parar pra analisar, as mudanças tecnológicas mais radicais, elas aconteceram realmente do início da década de 90 pro início dos anos 2000, né? Exato. Então a série se situa justamente nesse período todo de mudanças, assim, mais abruptas, né, mais rápidas também, né? É, e aí tem toda a questão de computadores, né? Você pega lá na primeira temporada só interface DOS, né? Aquela coisa toda. E o notebook da Scully, né? Do tamanho daqueles scanners de mesa, sabe? Uhum. Super prático de carregar, assim, uma coisa que você podia levar pra qualquer lugar, debaixo do braço, né? As séries da década de 90, hoje, você vê muito, a gente assiste muitos episódios e fica aqui impressionante, né? Caraca, como é que as pessoas usavam coisas assim, né? Eu lembro de um episódio de Friends, acho que da segunda temporada, que o Chandler chega com um computador que tinha, sei lá, 128 kbps de memória. Eu lembro. Nossa, aí você fica olhando aquilo ali, eu tenho um pendrive mais poderoso que o computador. E aí você vê justamente, né, como essas séries, elas, às vezes, até caem na possibilidade de serem encaradas como séries datadas por conta disso, né? Por conta do uso da tecnologia da época, que era disponível na época, que hoje é ridícula, né? Então, mas eu não acho que isso torne a série datada. O que eu acho que torna a série datada são elementos técnicos da série, sabe? Por exemplo, você pega um Miami Vice pra assistir. Não, eu digo datada mais no sentido de que, ah, olha como isso é velho, porque olha o que os caras usavam nessa época. Ah, mas aí, tipo, ninguém vai assistir Arquivo X achando que tá vendo uma série dos anos 2000, então, obviamente, você vai ter esse... Não é o Star Trek que presta. Não, mas eu digo o seguinte, hoje, se você... Por exemplo, a gente já vai estar... A gente já tá em 9 anos do piloto de Lost. Uhum. É, tudo bem que Lost, pela ambientação dela, não cai muito nessa armadilha. Mas... É no meio do mato, né? Mas vamos pegar outra, vamos pegar 24 Horas, que é uma série também contemporânea a Lost. Você pegar a primeira temporada hoje, você não fica, nossa, mas o cara usava isso, né? Não é, não, a gente não tem essa percepção tão mais radical, né? Então, o pior é que se você parar pra pensar pra algumas coisas, você olha e fala, nossa, se ele tivesse um smartphone ali com GPS, alguma coisa do tipo, ele não teria esse problema, né? Porque, de certa forma, a evolução de 2000 pra cá foi até mais rápida e mais pesada do que a de 91 pra 2000, sabe? They call me Spooky. Spooky Mulder. Uma curiosidade, pouca gente sabe, mas no piloto original, a Scully tinha um namorado. Chegaram a filmar as cenas dela com o namorado, mas estava tão destoante quando ela ia contracenar com o Mulder, que o Chris Carter fala que foi tão fácil cortar, porque foi simplesmente cortar, não teve que fazer adaptação nenhuma. Não, a Scully na primeira temporada, ela é tipo a Maria do bairro, assim, né? A Betty a feia. Depois ela vai sei mudando. Lá. Né? Sei lá, eu acho ela bonita, mesmo na primeira temporada. Pois vão dizer que o tempo fez muito bem pra ela. Não, ela melhorou bastante com o tempo, mas eu nunca achei ela feia, não. O Duchovny envelheceu bem também, se você pegar ele em imagens recentes. Os dois envelheceram muito bem, eles dariam pra fazer mais uns 3, 4 filmes de Arquivo X aí. Dá, pô, se eles quiserem. E sei lá, viu, eu acho que esse ano a gente teve o painel de Arquivo X pra comemorar os 20 anos, né? É, eles falaram que topam. Na Comic, exatamente, porque eles eram meio arredios antes, né? A ideia, essa ideia de, ah, não, não quero mais saber disso, né? Não sei o que e tal. Porque tinham sempre o receio de ficarem marcados só por isso. Mas acho que o Duchovny, ele ficou com tanto medo disso que ele resolveu fazer um personagem, o Hank Moody, em Californication, que é um... Assim, não tem nada, eu não consigo mais ver o Duchovny ali em Californication e lembrar do Moody. Sério, cara? Porque eu só fui pro Californication por causa dele. Não, sim, assim, de início sim, mas eu digo... Na trajetória... O Mulder, o David dele tem medo de ficar marcado pelo Arquivo X na carreira? Porra, então é tarde, né? Não, mas eu digo, na época, quando o Arquivo X acabou, eles eram meio contra essa ideia de, ah, vamos ficar continuando com isso. Não, eu quero fazer outras coisas, né? Até porque ele tinha aquela pretensão de engrenar uma carreira no cinema, né? Que não foi, acabou não indo muito pra frente. Então ele voltou pra TV pra fazer um personagem também que não tivesse nada a ver com aquele do funcionário do governo, né? Que investigava com os... Não, ele era um porra louca, drogado, né? Bebendo pra caramba, que não tinha absolutamente nada a ver com o Mulder. É nesse sentido que eu falo, que era uma ruptura. E acho que agora eles já estão muito mais veteranos, já, né, já sabem. Não, e já superou isso e já tem muito mais maturidade pra encarar esse tipo de comparação, ou de mesmo de marca, né? De ser talhado como o ator de um personagem só. Não estão mais aí pra isso. Então eu acho que eles estão mais abertos a essa ideia de fazer um filme, né? Ou quem sabe, né? Sei lá, né? Vai que a Fox endoida aí e resolve fazer uma temporada a mais aí, como ela ressuscitou 24 horas há pouco tempo. Nossa, cara, se a Fox desse uma notícia dessa daí, ia correr uma lágrima aqui do meu lado. Porra, porque assim, cara, eu penso, se não fosse o estrelismo do David, a série continuaria boa, porque criatividade não faltava pro Chris Carter. Nem pros outros autores, né? A gente não pode esquecer do Vince Gilligan, do David Yaman, do não, Frank Spott. Não, mas ele é o criador e escritor oficial, né? Pô, os outros eram participantes. Ah, mas se não fosse esses caras, o Chris Carter não teria levado isso não, cara, porque ele só... não teria gás pra escrever tantos episódios. Não teria, até você ver isso pelas séries que ele tentou emplacar depois, não deu conta, se bem que a série dos Cavaleiros Solitários lá... Pistoleiros Solitários acabou tendo um azar danado, né? É, era uma série legalzinha, cara. Era de comédia, mas putz, o primeiro episódio dos caras era sobre um sequestro, um avião que os caras queriam bater nas Torres Gêmeas, porra! É, isso acontece no ano. É, e aí acontece no ano que o negócio aconteceu. Aí, pô, lógico, né? Que... É, ficou já taxada, né? De série baixo astral, assim. Pra... Mas aí teve Harsh Helm também, que não durou nada. Harsh Helm, inclusive, era com Terry O'Quinn. Né? É, que tinha trabalhado com ele no Millennium também. Em minha humilde opinião, o seriado acabou por causa do David Duchovny. Não, foi por causa dele. A gente estaria aí chegando na 20ª temporada, felizes da vida. Não, com certeza. O Duchovny, ele quis embarcar, ele inclusive processou a Fox, né? Porque ele falou que a Fox estava atrapalhando a carreira dele com o Arquivo X. Vocês não cancelam essa merda e eu tenho que ficar fazendo isso, não consigo pro cinema. E ele processou a Fox. Mas ele queria o quê, porra? Não, ganhando é que, pra caramba, velho. Tipo assim, como assim? É tipo o cara que nunca trabalhou com nada que realmente desse notoriedade pra ele, né? Aí ele entra numa empresa, e nessa empresa os caras falam, ó, você pode fazer o que você quiser que a gente vai deixar. E aí ele fazendo tudo, ele consegue crescer. Aí do nada ele vira, não, ó, essa liberdade que vocês estão me dando aí tá me impedindo de ir pra outro lugar, então eu vou processar vocês. Hein? É, mas é... de maturidade, né? Provavelmente se perguntassem pra ele hoje, se você pudesse voltar no tempo, você faria isso? Provavelmente ele ia dizer que mudaria de decisão e faria diferente, né? É questão da idade, às vezes até dos agentes que ele tinha na época, né? Ficavam no ouvido dele, né? Olha, você pode fazer isso, aquilo e aquilo outro, né? Olha aí o Brad Pitt aí, ó, como nunca caiu na armadilha de ficar preso na TV, etc e tal. E eles fizeram um filme juntos, né? O California. Sim. Então, teve muito disso, né? Mas acho que hoje em dia eles veem com outros olhos essa ideia de continuar a marca Arquivo X, né? É, eu, sinceramente, eu espero, né, que a Fox, de alguma forma, dê continuidade com um filme ou com uma minissérie. Não precisa ser uma série de 24 episódios, pode ser uma minissérie, 5, 6. 13 episódios. É, meia temporada, putz, já... Meu, certeza que estourar de audiência, né? Principalmente se fosse série. Podia a Netflix também, né? Podia embarcar Netflix, nessa, né? Porra. Fazer uma parceria com a Fox aí pra... E aproveitar que o Vince Gilligan tá encerrando Breaking Bad, né? Chamar ele pra escrever ali junto com Chris Carter. É, pô. Quem sabe, né? Como fã, a gente pode de repente ser surpreendido um dia aí com uma notícia surgindo nesse sentido. A única coisa que eu espero, assim, que eles não façam, pelo menos... Eles vão fazer um dia, mas eu espero que não façam tão cedo um remake, né? Ah, não. É um... Não, não. Remake não, eu acho difícil. Até porque remake... Remake do seriado? Eu acho que isso daqui uns 20 anos vai acontecer. É inevitável, sabe? Porque é uma série que entrou pra cultura pop e não, é uma marca forte. Remasteriza, reprisa. É, não, eu não quero que faça, mas a gente não tem controle sobre isso. Eu acho que daqui uns 20 anos a série ganha o remake. Como ganha? Como o Havaí 5.0 ganhou, eu imagino que Arquivo X possa vir a ter um remake, mas ainda daqui muito tempo, sabe? Então a gente vai estar bem velho quando isso acontecer. Mas eu acho que é inevitável. É, não, isso aí futuramente até Lost vai ganhar, vai acabar ganhando algum tipo de reboot, né? De alguma forma, né? Que eu, mas são, aí se tiver um reboot eu acabo assistindo. São marcas muito consagradas para detentoras não quererem ganhar mais dinheiro com elas. They call me Spooky. Spooky Mulder. Ela tem muita coisa que a gente acabou falando dos episódios por alto, falou um pouco da produção, né? Mas a gente não falou dos temas que a série discute ao longo dos episódios, que são vários temas bacanas. Você tem, tem um episódio que é Scully, eu acho que é na sétima temporada, sétima ou oitava, acho que é sétimo, que é um episódio dirigido pela Gillian Anderson e que ela usa uma música do Moby durante o episódio, em várias cenas em slow motion dela pensando e tal. Que é um episódio existencialista foda, que ela resolve parar pra pensar se ela deve continuar sendo cética mesmo, ou se ela deveria ficar mais aberta pra certas crenças. E aí esse episódio vai tratar de religião, inevitabilidade das coisas. E acho que ela sempre foi religiosa, né? Ela sempre estava pegada com a cruz. Ela teve dela. Uma criação católica, forte, né? Mas ela meio que abandonou um pouco a religião, até depois ela tem um negócio, um lance dela aí se confessar para um padre, falar. O padre fala, porque você não vem mais nas missas, não sei o quê. Tem um episódio também, que é outro de um dos meus preferidos, que é o que o Mulder repete a mesma coisa no mesmo dia várias vezes. Ai, meu Deus, como é o nome Monday. Cara, isso é demais, cara. Esse uma personagem sabe que as coisas estão se repetindo, né? Esse é um episódio que ele se beneficia muito da série ser rodada em Los Angeles por causa da locação do banco ali. Que a arquitetura de Los Angeles, ela tem uma característica antiga, né? É uma arquitetura que foi... Que a cidade, ela se construiu durante os anos 30, 40 e 50. Então é a arquitetura da época. Então é muita coisa de Art Deco, Art Nouveau. Tem uma arquitetura gótica muito forte. E o banco que é assaltado ali, tipo, o prédio é lindo, sabe? E as cenas em slow motion do banco explodindo, a polícia chegando e toda aquela rua ali com aqueles prédios antigos. Isso em Vancouver eles nunca teriam conseguido chegar nessa qualidade de locação. Eu achei muito legal desse episódio é que você mostra o Mulder, a vida normal dele, né, cara? Ele levantando. Pagar conta normal, né? A vida dele não é só desvendar mistério. É, mó legal que ele acorda com a cama. E é legal porque eles retomam um negócio, né? Que quando o carinha lá troca de corpo com ele compra uma cama de água, um colchão d'água. E aí nesse episódio o colchão d'água estoura. E ele acorda ensopado, né? O chão assim, tudo molhado. Ele vai atender o telefone, o cara do apartamento de baixo, tá vazando água aqui, você tá louco, o que tá acontecendo? E tem um das repetições em que o Modo ele já acorda e ele não deixa o colchão estourar, né? Como se ele tivesse uma lembrança, isso. Um déjà vu, uma coisa assim. Que é uma coisa que depois a gente fez, o último cast que a gente fez foi sobre Battlestar Galactica, né? E que no último episódio de Galactica, lá quando já tá no período atual, né? A Caprica Six fala pro Baltar que dessa vez talvez as máquinas não se rebelem, porque quando uma coisa começa a se repetir muitas vezes, a equação acaba encontrando um jeito de ser alterada. E esse episódio é justamente sobre isso, porque as coisas vão acontecendo, a mesma coisa acontece várias vezes, o Mulder acaba tendo a impressão de... ele acaba tendo a impressão de déjà vu em alguns momentos, aí ele olha pra moça e reconhece a moça, é quando ele reconhece a moça que ela percebe, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? Se ele me reconheceu, ainda tenho chance de alterar isso, né? E o desfecho de todo sempre é alguma morte absurdamente violenta que varia. E aí a morte que tinha iria liberar, né, todo o fluxo temporal era a morte dela, né? Até que ela saca que a única que não morreu em todas as situações foi ela. É muito sinistro. Esse é um episódio que você pode mostrar pra uma pessoa que nunca assistiu Arquivo X, numa boa, assim, porque é o Mulder e a Scully ali, você dá, tipo, são dois agentes do FBI, né, numa história de ficção científica super interessante. O cara... pode, mas eu prefiro mostrar o Home. Pô. realmente. Eu mostraria Home, sabe por quê? Porque tem muita gente que começou a assistir série faz um ano, e acha que série de TV boa é só série nova, sabe? Que antigamente as séries eram careta. Antigamente as séries não podiam mostrar muita coisa. Aí você mostra um episódio como Home, por exemplo, que foi ao ar em 94, 93, sei lá. E aí a pessoa para pra pensar um pouquinho, né? E começa a dar valor. Porque quando o pessoal fala a série não podia mostrar muito, ela tá pensando em peitos na HBO. Pois é, cara. Esse que é o grande problema, sabe? Eu vejo muito comentário assim de gente que começou a assistir série agora. E tipo, falar que antes dos anos 2000 não tinha nada. Porra. Pô, peraí, né? O cara ignorar Arquivo X, ignorar Twin Peaks, ignorar Nova York contra o Crime, até Plantão Médico, porra, o cara não pode ignorar. CSI, que vem aí de 2 milhões de anos. Sopranos, é. É, Sopranos, que é de 99, né? The Wire, tudo isso. Ignorar isso daí e achar que só hoje que tem série boa é atestado de burrice. Pois é, eu acho que assim, se você não conhece, primeiro vai atrás, né? Deixa eu ver isso que eu vou falar aqui, se tem fundamento. Vai ver que não tem. Séries boas são feitas desde a época do cinema, quando não tinha televisão e série era produto cinematográfico. A única diferença é que hoje... Oi? Agente 86. Porra, Jornada nas Estrelas, Agente 86, Viagem ao Fundo do Mar. Tem uma outra série antiga que o nego diz que é bom também, tal de Chaves aí, o pessoal fala que... Pois é, você... Né? Não, pois é, né? Maluco um pedaço. Não, cara, falando sério, a grande diferença de hoje pra 10, 15 anos atrás é que hoje tem muito mais recurso técnico. Sim. A facilidade dos caras de fazerem com que uma produção de TV pareça um blockbuster é muito mais... A linha que divide o cinema da TV é muito menor hoje do que era 10, 15 anos atrás. É, eu sou um cara que particularmente... Se você perguntar se você curte cinema, porra, gosto de cinema pra caramba, minha paixão. Você gosta de TV? Gosto de TV pra caramba. Você gosta de quadrinhos? Adoro quadrinhos. Mas não é porque... Não é a mídia. É a capacidade que essas mídias têm de contarem boas histórias. Então, se eu consigo encontrar uma boa história numa série dos anos 80, como tem episódios de Miami Vice que são geniais, não interessa se a série é dos anos 80. A série é boa, sabe? Não tem isso. É muita ignorância a pessoa ficar presa em, não, eu só assisto série ali depois de Lost, depois de 24 horas, depois de... Mas é igual cinema, né, cara? Tem muita gente que tem preconceito com filme antigo. Pois é. O cara, filme velho, nossa, não vou ver isso aí. Cara, e assim, a gente não pode negar, se não fosse Arquivo X, não existiria Lost. Que nenhuma emissora daria sinal verde pra uma série como Lost se não tivesse precedente de Arquivo X. Arquivo X, da mesma forma que Arquivo X pegou influência de outras coisas que vieram antes dela, além da imaginação, até Hitchcock Presents, se você for pegar mais lá atrás ainda, né? Uhum. Da mesma forma que ela pegou influência de outras, ela influenciou outras que vieram depois dela, então... Se não em temas, na estrutura, né? Sim, e, pô, você pega Fringe é praticamente um Arquivo X remodelado, né? Sim, que ao contrário de mostrar alienígenas, mostra toda a questão ali das realidades alternativas. Sim, e os criadores de Fringe falam abertamente que Arquivo X é a inspiração deles. Não, inclusive o primeiro episódio da segunda temporada, eles reconhecem a existência da divisão X no FBI. O cara tá numa audiência, né, que eles falam, a divisão Fringe tá dando prejuízo, não sei o quê. Aí a primeira cena, assim, o cara tá na audiência, o cara fala, primeiro a divisão X, agora Fringe. Né, vocês já há muito tempo vem dando trabalho com essas coisas paranormais, não sei o quê. E nesse mesmo episódio, na cena pós... abertura, tem um cara assistindo televisão e ele tá assistindo o episódio de Arquivo X. Foda, velho. É, né? Respeito, né, velho? Não, lógico. Acho que se eles negassem a influência de Arquivo X, seria uma burrice, né? Porque a primeira temporada é muito Arquivo X. Até um dos produtores, se não me engano, da primeira temporada de Fringe, era produtor de Arquivo X também. Não tem como negar. Fringe, além de ter sido exibido pela mesma emissora, ela tem vários elementos que você enxerga em Arquivo X ali. Então, foi uma série que só existiu também porque Arquivo X veio antes. Supernatural, né, que vocês tinham citado antes, o primeiro episódio o final do... Tem um ponto do primeiro episódio de Supernatural que, quando eles chegam num lugar lá, o cara pergunta pra que o Mulder e a Scully estão fazendo aí, né? Eles mostram a carteira do FBI, né? Pra aquela carteira fake deles. Não, só pra falar em referências, porra, o Mulder e Scully já participaram dos Simpsons. Sim, dublados por eles, inclusive. Isso, tem um episódio do Dois Homens e Meio em que ele e a governanta dele, a Berta, vão pegar um cara, né, numa favela, e quando chegam lá, quem são vocês? Ela, eu sou a Scully, ele é o Mulder, sabe? O Joss Whedon fala que quando ele foi pensar no seriado da Buffy, a ideia era fazer um Arquivo X teen. E as primeiras temporadas de Buffy é totalmente Arquivo X. Tem o Monstro da Semana, é, a equipe ali, que é a Scooby Gang, né, que eles apelidam de Scooby Gang, que vão resolver os casos e tal, e tem muito de Arquivo X. Eles citam Arquivo X em vários episódios. É, Angel também cita Arquivo X. Tem um episódio da Buffy que um cara, que acontece um negócio lá, que eles prendem a Buffy num looping de tempo, né? Aí o cara fala, nossa, é igual então aquele episódio que o Mulder morre várias vezes no assalto ao banco? Então tem essas referências aos montes, né, em várias séries. Então ela realmente é uma série que ela entrou pra cultura pop e que, sim, tá no nível da primeira Jornada nas Estrelas, assim, em termos de quantidade de fãs, o culto que se criou na série. Na época que a série era exibida, não existia internet como a gente conhece hoje, mas existiam grupos de discussão na internet. Terminava o episódio, se você entrasse no grupo de discussão, era um bombardeio ali de, putz, e agora, o que vai acontecer? Nossa, o que foi aquilo que aconteceu com a Scully? Nossa, o que é isso? Então, desde sempre, a série teve um apelo muito forte para ter esse exército de fãs que ela conseguiu angariar durante os 9 anos que ela teve no ar. Né? They call me Spooky. Spooky Mulder. Um dos meus personagens preferidos de Arquivo X, eu quero ver a opinião de vocês, não é nem o Mulder nem a Scully, é o Sr. Skinner. Ah, o Mitch Pileggi, excelente personagem. Personagem fantástico, que ele começa... Só depois de um tempo, né, que ele aparece como diretor do FBI. É, porque ele começa meio como vilão também. Ele é o que o Kirsch se transforma depois, né? Uhum. Ele era um pau-mandado do Canceroso, né? Isso. É, mas... Depois é que ele começa a bater de frente. Então, mas vocês sabem por quê, né? Os roteiristas, o Chris Carter, falou, não, peraí, esse cara é muito carismático. Ele não pode ser o vilão. Ele não pode transformar esse cara no vilão pra matar ele do nada e todo mundo torcer pro cara morrer. Vamos mudar isso aí. Aí eles começaram a mudar aos poucos, né? O primeiro sinal de mudança é quando ele coloca a plaquinha de não fumante na mesa dele. Que o Canceroso vivia na sala dele, né? Uhum. É, tanto que depois que, quando ele começa a bater de frente com os poderes superiores, ele quase morre, né? Naquele episódio SR-819. Isso. Ele é envenenado pelo Krycek lá. E aí tem ele matando o Krycek com um tiro na testa. Aquilo foi lindo. Que foda. Aquilo foi lindo, cara. A hora que ele dá o tiro no Krycek, você fala, nossa, não acredito que ele fez isso. Arquivo X tem ótimos personagens coadjuvantes, né? O Skinner é um deles, né? Os próprios pistoleiros solitários, eles tinham uma função também de estabelecer uma ligação, assim, quando se extrapolavam as teorias da conspiração, né? Uhum. E também trazer um pouquinho de humor, né, para os episódios. E a série sempre soube trabalhar esses personagens dentro das histórias, né? Não pareciam soltos, né? Eles sempre tinham uma função muito bem definida e cumpriam bem, né, o que eles tinham que fazer dentro dos episódios quando eles apareciam. O bacana dos Pistoleiros Solitários é que, apesar de eles serem alívio cômico, eles eram muito competentes naquilo que eles faziam. Sim, sim. É, tinha episódios que eles iam a campo ajudar o Mulder a invadir uma base lá e tal, e eles entram no... Tem aquele episódio do videogame, não tem? Que eles... É, esse é o outro... First Person Shooter, acho. É, esse daí é o outro episódio escrito pelo William Gibson, mas esse episódio é bem, bem ruim. É. Não, mas eu digo que eles já trabalhavam muito com essa questão de explorar, de novo voltando àquele ponto, né, de explorar realmente todo tipo de possibilidade, né, dentro do sci-fi, né, é, de gêneros e de ideias, né. Então... A única coisa boa nesse episódio é a Alyssa Milano. É verdade, ela tá nesse episódio. They call me Spooky. Spooky Mulder. Ah, baita série. Foi muito bom acompanhar. Sempre, né? Os anos passam e meu top 10 de séries sempre tem Arquivo X. Nunca eu, vai ser. Infelizmente, só conheci o seriado depois, que ele já tinha acabado. Mas assisti tudo em 2 meses, sabe? É, eu acho que assim, nunca é tarde pra conhecer. Se você tá ouvindo o podcast aí, não conhece, nunca viu nada de Arquivo X, tá ouvindo o podcast de curioso, né? Cara, dá um jeito de assistir. Tem na Netflix todos os episódios, assiste lá. Vale muito a pena. Uma série que vai te deixar grudado na cadeira assistindo, assim, porque... Tem as coleções em DVD também, não tem? Não é muito caro? É, tá meio fora... Não é que tá fora de catálogo, mas é meio difícil de achar tudo, assim. Você acha, às vezes, isolado. Tem pra vender, assim, lá no Submarino, aquela caixa de 53 DVD por R$260. É, não é tão caro, hein? 53 DVDs, 200 e tralalá de episódios? É... Você tem que pensar, caramba, pelo custo-benefício, entendeu? Eu assisti um episódio por dia, demorei 9 meses pra ver Arquivo X, então... Qual é o valor da caixa? 200 e... 59. Aí, menos de R$1 e pouco por episódio. Pois é. Ah, cara, eu tinha época que via 10, 11 episódios direto, sabe? Virava madrugada assistindo. É, eu não, meio que não tenho muito como fazer isso, porque eu assisto outras séries, né? Mas alguns episódios, no domingo, assim, eu varava assistindo episódio. Mas demorei pra assistir, sabe? Foi um bom tempo. Mas eu até gosto de fazer isso. Gosto de demorar pra assistir uma série longa, assim. Melhor do que assistir tudo uma vez e depois ficar com vontade de ver de novo. Porque a série foi verdade. Aí acaba e, putz, cara, acabou. E agora? O que é que eu faço? É, quando eu tava na última temporada, eu ficava assim, porra, vai acabar, cara, que droga. Mesmo que tenha episódios ruins na nona, assim, mas ainda é legal assistir isso, sabe? Ainda tem boas histórias pra serem contadas ali. E eles contaram. They call me Spooky. Spooky Mulder. Mas era isso que a gente tinha pra falar de Arquivo X hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que você tenha visto o Arquivo X. Se não viu, não, motivos sobraram de balde pra você ver agora. Pô, só pro cara ter a motivação de assistir, a gente não deu nenhum spoiler da mitologia, que tem o sindicato, tem o Olho Negro, tem a conspiração principal, porque isso é o que eu acho mais fantástico da série, e é por isso que o cara tem que assistir mesmo. Inclusive, a gente nem falou por que a irmã do Mulder morre. A gente falou que ela morre, mas não falou por quê. Então aí, ó, ficou curioso, tem que assistir. Exatamente. Mas, Alexandre, o pessoal tem que ser gente fina e comentar ali embaixo, né? Pois é, se tiverem muitos fãs de Arquivo X, com certeza vão comentar, porque é uma legião de fãs que não perdoa nada. E se a gente falou alguma bobagem, eles vão nos corrigir. Se a gente falou alguma coisa bacana, eles vão nos elogiar. Confio nos fãs de Arquivo X, porque são todos boa gente. Então é só comentar aí embaixo, né, no post, ou mandar um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br, ou também, né, deixar algum recadinho pra gente nas redes sociais, lá no, na nossa fanpage, que tá no facebook.com/cinealerta, ou seguir a gente no Twitter, twitter.com/cinealerta. Ah, e se você, por acaso, encontrar alguém andando nu pela estrada à noite, provavelmente foi o Warley que foi devolvido. Verdade. É muito bom não, cara. Acho que não deve ser uma visão muito legal, né? Ele lá pelado, encolhidinho no canto, com medo, né? Traumatizado. Essa abdução dele foi bem, bem engraçada. Mas não se preocupa não que a gente dá um jeito de trazer ele de volta no próximo. Nem que a gente pague uma fiança pro ZT. Vão ter que ir atrás do canceroso pra fazer o Warley voltar. Porra, o que a gente também não falou, cara. A trilha do Arquivo X, a fantástica trilha da abertura. Pra aí, o que é que... Tem que fazer um episódio de 5 horas, cara. Pois é, não tem jeito. Não só da abertura, mas o Mark Snow foi foda, cara. O Mark Snow fez uma trilha sonora nas 9 temporadas ali, que tem episódios que você fica tenso. Sim, cara. Abertura, mas essa trilha, essa trilha da abertura é um negócio sobrenatural, cara. Eu nunca conheci, não conhecia a série, antes de eu conhecer a série. Eu via na televisão toda santa vez que ia falar de OVNIs, de qualquer coisa relacionada. Tocava essa música. E, tipo, essa música tem tudo a ver com o tema, cara. E você sabe que ela foi composta na cagada, né? É. Não, claro que não. Pois é, na cagada. O cara bateu nas teclas e tocou isso. Sabe? É, diz que ele tava no teclado dele lá no sintetizador. Aí ele encostou o ombro numa das teclas do sintetizador e tava ligado numa máquina de eco. Aí a hora que ele encostou, ele fez... Aí ficou repetindo isso, sabe? Ele construiu toda a trilha em cima desse negócio. Nossa, velho. Que coisa de ET isso, velho. Mas, cara, era muito engraçado. Daí, tipo, o primeiro dia que eu fui assistir Arquivo X, coloquei o episódio, começa a abertura, me deu um susto na hora, velho. Você não tem noção, cara. Eu falei, que isso, velho? Olha... É daqui que surgiu isso, mano. Thiago, Miro, me diga, o pessoal que quer saber mais de você na internet, pra onde ele vai? Pra me encontrar, cara, basta acessar o telhacast.com. Site que agrega vários podcasts e tutoriais para quem quer produzir, dicas para quem quer só ouvir, tópicos para quem quer discutir podcast. E também tem bastante Arquivo X por lá. Pode ir lá dar uma olhada, você vai gostar. É muito fera mesmo, eu recomendo. Tem podcasts excelentes lá, cara. Tem aquele do Tolkien lá que eu acho genial. Parabéns por aquele lá que é show de bola. Obrigado, cara. Aquele é meu xodó, aqueles episódios. Muito bom mesmo. Então é isso, visitem lá, telhacast.com. Quem quiser continuar, a gente vai fazer uma leitura de e-mails agora do podcast passado. E pra quem não quiser, até o próximo. Então é isso daí, meus amigos. Vamos às leituras referente ao podcast de Battlestar Galactica. Como a gente ainda tá dentro de Arquivo X, muita coisa aconteceu. O Arlen apareceu de volta, soltaram ele aí depois da abdução, E ele fez o favor de trazer o Igor com ele. Que eu não sei qual que é a parte boa disso, mas ele trouxe o Igor com ele. E, em consequência, levaram o Thiago Miro. É uma troca, né? É, não sei que troca. Eu acho que eles queriam se livrar do Igor, por isso que ele... É, muito amor, nossa senhora. Mas vamos ler os comentários referentes ao podcast de Battlestar Galactica. Começando pelo Davi. Então vamos lá. O Ataíde Neto mandou o seguinte comentário a respeito do podcast. Descobri esse podcast lá pela indicação do Wally no Podmaníacos, que também é outra bela indicação, né? Pra quem gosta de séries aí, poder estar sempre acompanhando também. Ele continua. Realmente muito boa a discussão daqui. Vou rever toda a série. Uma pena que a coleção em Blu-ray aqui no Brasil tá com preço proibitivo. Vide Livraria Cultura, que também não é uma edição nacional, né? Vale destacar, né? É importada essa edição. O Ataíde complementa assim o comentário. Não deixei de notar que o link do guia de episódio que o Arley prometeu não foi postado. Puta, mano. Olha, eu mandei pro Thiago. Se o Thiago não postou, a culpa já não é minha. Mandado e enviado ele foi. E aí ele fala, ele termina assim, ó. Por isso, já que o Arley resolveu não trabalhar, é vagabundo, é isso que ele tá falando aqui, hein, cara. Não, é brincadeira, né, mano? É brincadeira. Por isso indica o seguinte, o qual eu achei muito bom, mas está em inglês. Aí ele coloca um link lá, quem tiver interesse de ver a indicação do Ataíde, é só clicar lá no comentário que ele deixou no post do podcast sobre Battlestar Galactica. Vamos republicar esse link aí no post de Arquivo X. Se quiser, tem um link em português que eu passei pro Thiago, mas ele não colocou. Inclusive é do Ligado em Série. Parei. Porque você não me mandou o link, você me mandou a lista. Ah, mas eu mandei a lista. Eu vou publicar isso. Como a lista? No site? Dava, né? Mas eu mando. Não dava. Olha, aproveita a sua indignação e lê o próximo comentário. O comentário que eu vou ler é da Elaine. Primeiro ela comentou, já é meu alerta vermelho favorito, mesmo sem escutar, baixando. Depois ela voltou a comentar e falou, fantástico, emocionante. Como vocês falaram, dá pra fazer horas de programa. Que tal mini podcasts, hein? Abraços e obrigado por me fazer reviver cenas tão marcantes. Isso aí é com o Alexandre, é ele que edita. Mas obrigado pelo elogio, porque realmente foi fantástico. Dê o próximo lá, por favor. Próximo comentário do Daniel Lopes, e ele começa assim. Senhoras, senhores e Cylons, que podcast maravilhoso vossas senhorias fizeram. Muito obrigado. Acho seriamente que Galáctica está do lado de Star Trek e Mass Effect no quesito ficção científica. Star Trek e Mass Effect? É um jogo. Não, pra parte de jogos de ficção científica ele é muito bom. Tem Dead Space. Não, mas Dead Space é terror, velho. O Mass Effect é bem mais interessante. É bem mais explorado, é bom. Tá. Go on. Minha surpresa com a série, pois comecei a vê-la sem nenhuma pretensão e... Zaz! Fiquei encucado com a densidade... Ô Igor, tem um botãozinho chamado Mute. O Igor tá rindo por trás, cara. Por trás mesmo. Por trás de quem, meu senhor? Que isso, cara? Por isso que o Alexandre tá que tão isso? feliz. Tô fazendo... É sobre Battlestar Galactica ou sobre o filme da Brasileirinhas aí que vocês estão... Spartacus, né? Foi a melhor frase solta que o Thiago já fez em... anos. Em quanto tempo? Em anos, é isso. Em anos. São muitos anos trabalhando nessa empresa. Eu nunca ouvi. Ai, eu falei, achei que ninguém tivesse escutado. Ainda bem que todo mundo prestou atenção. O Davi tá de olho. Enquanto eu rio por trás. Com a densidade e complexidade da série. Comecei a ver com minha esposa, pegamos maratonas e maratonas da série. Confesso que desde o início eu estava ao lado do Cylons, mas com a densidade do seriado e seu enredo cirúrgico, descobri que não há lado para se estar nem grupo para se torcer. Mesmo sendo ateu, gostei do preceito religioso da série. Outra coisa que gostei muito na série foram seus conceitos científicos plausíveis, nada de firulas anormais, tudo bem explicado e aceitável. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Sou Seiyu Yon. Sou Seiyu Yon. É estranho, né? Ser ateu e gostar... Não, mas eu também gostei. Não, então, acho que não precisa nem mencionar. Eu sou ateu, mas não sou religioso, ateu religioso. Eu analiso a obra pelo que ela é, não pelas minhas crenças. É, porque, exatamente, né? O pessoal faz essa confusão, assim, de que... É, não precisa. É. Se é bem construído, pode ser lá do... Tá, do Feliciano não, mas, né? Pode ser uma coisa... Ou bem construída, a gente analisa. Mas já que tá aí, vamos explorar ele. Lê o último comentário pra gente ir embora, fechar as portas e só voltar no próximo cast. O comentário aqui é do Júlio com o Colino Martins. Ele diz aqui: que bela coincidência, estou terminando de fazer uma maratona dessa série maravilhosa, que bom que vou ter mais uma hora de Battlestar Galactica. Na verdade, brother, é 1:08:11, mas beleza. Ele arredondou. Tá. Caraca, bom. Caraca, momento. Thiago, babaca. Momento, não devia ter chamado o Igor, né, velho? Thiago, babaca. O personagem, né? Tipo, ele entra do nada assim pra acabar com a brincadeira dos tá todo mundo. 1:08. Tá bom? 1:08. Ai, ai, minha beleza. Ai, minha. Que maravilha, hein? Você aqui quer comentar referente a esse podcast de Arquivo X, que também tá bom pra caramba? Como é que faz, Alexandre? Pode mandar um comentário direto aqui no post ou pro alertavermelho@cinealerta.com.br, além de poder comentar nas nossas redes sociais também, lá no Facebook, facebook.com/cinealerta, ou no twitter.com/cinealerta. É isso aí, meus amigos. Até o próximo Alerta Vermelho. Até. Até.